o que é melhor na vida? Esmagar os seus inimigos, vê-los fugir para sempre e ouvir o lamento de suas mulheres. Em uma era distante, onde bruxas viviam nas florestas, goblins rosnavam em cavernas, orques lutavam na escuridão. Um mundo onde anões, elfos, humanos e hobbits lutam pela sobrevivência. Um grupo de 4 aventureiros decidiu viajar pelo mundo, em busca de grandes aventuras. Mal eles poderiam esperar que iriam passar pela maior provação de todas, a luta pelas suas vidas. Uma distribuição Azila do Brasil, Azila Quest, o labirinto do Minotauro, versão brasileira, Manel. Eu sou o Jack Lee, monge nível 5, e eu esqueci minha frase. Na verdade, eu vim das terras orientais distantes de Yunnan. Aê! O cara imposta na voz. E eu sou o Melon, sou um ladino nível 5 e eu estou sempre calmo, não importa a situação. Interpretando ele mesmo. Aqui é o Saurian, o druida nível 5, e ninguém irá me controlar. É o bichão. Uma putaria que, teoricamente, os microfones pegam o ambiente, os caras vão tudo. É que é pra ter certeza que vai pegar mesmo. O cara é tipo os Beatles, né? Assim. Aqui é o Visão do Desespero, mago nível 5. Tá, porra. E nada pra mim é melhor do que um bom mistério. O cara, o nome do cara já é uma frase. Não preciso nem dizer nada. É porque, quem sabe, os champions, eles têm essas paradas de ter nomes desse jeito. E aí, eu sou Samuel Ragnos e da última vez no Ultimate Azila Fighters eu era o narrador e agora eu serei o mestre e farei de tudo pra não matar ninguém. Será que eu tô brincando? Tá se tremendo todinho. Fortaleza no reino medieval, Fortalin. E o nosso, um antigo amigo de vocês eram aventureiros, caçadores de monstros, Manil, se aposentou. Ranger, 50 anos. Fela da puta. A filha dele apareceu e disse que ele era pai. Manil se comoveu. Manil se comoveu. Já veio. E resolveu se aposentar e criar filha. Então ele criou uma taverna também, juntou toda a grana que ele conseguiu nas aventuras e fez uma taverna com a filha. A filha, em homenagem ao livro da esposa falecida de Manil, Arya se tornou a ajudante dele da taverna. Mas Manil não queria deixar de continuar ganhando uma grana com esse lance de aventura e se tornou um receptor de missões. E chamou todo mundo para comemorar a inauguração da taverna. Vocês estão todos lá, ao redor do mesmo, né? Tomando algumas cervejas. Manil está falando da mudança dele de vida, né? Eu pergunto logo pro Manil se, se vai ter comida de graça pra gente. Vai ser de graça só hoje, porque hoje é um dia comemorativo. Eu tenho percepção. Eu uso percepção pra saber se a filha do Manel parece com ele. Ela não tem nenhuma aparência dele, é mais da esposa mesmo. Graças a Deus. E subitamente aparece na porta o suposto primeiro cliente. Ele tá com uma aparência meio desesperada. É um cara com um cabelo lourinho, um aspecto assim, bem magro. Estamos precisando da ajuda de vocês, fiquei sabendo que vocês são aventureiros, caçadores de monstros. Estamos querendo matar um monstro do nosso vilarejo que está sequestrando as mulheres do nosso vilarejo. Do que é que você vai precisar? Estamos precisando de caras valentes para entrar no labirinto do Minotauro. Aí lá as pernas do negro. Do Minotauro? O famoso labirinto de Joseph Walter. Aí eu julgo que, como se trata de uma aventura de chifres, que o PC deve saber alguma coisa. Né? Natureza. Tu quer saber o que? Da criatura. Se tá, se tá pra peitar, né? Informações. Você acende uma erva. Nunca vi. Fala o resultado do dado, mas é sétimo. Quer me notar? O cara já os ouvintes estão nem vendo o dado. Tem que falar o número do dado. Deu 11. Deu 11 total. É, pois é. Pensei, nunca ouvi falar desse monstro chamado Minotauro. Nunca ouvi na minha vida. E o Jota lembra da história do Minotauro de Joseph Walter. Que esse Minotauro, essa história aconteceu há mais de 100 anos. E esse Minotauro já era pra ter morrido. O labirinto é cheio de buraco também? O labirinto é cheio de entradas e saídas. A estrada, né? Cheio de buraco. Joseph Walter fez esse labirinto e colocou várias armadilhas e monstros pra o Minotauro nunca sair de lá e ninguém também entrar lá pra tirar o Minotauro de lá ou seus tesouros. E se ficar onde? Eu pergunto pro carinha como é que é as condições lá da missão, a cidade, como é que ela tá. O labirinto, se alguém já tentou se aventurar lá e tudo mais. E o nosso prefeito... Que voz é essa, meu cara? Eu me sinto pra morrer na história aí. Não, não, teste de força de vontade. Eu pergunto pra isso aqui, é uma água. Não, me dá uma água aí, porque eu não sei. Pegou a água, né? Esse Minotauro tinha desaparecido totalmente, tinha sido isolado. Mas subitamente ele está sequestrando as mulheres da nossa cidade de Joseph Walter. É por isso que o cara tá com a voz fina, né? Tem uma mulher da cidade. Ele já sequestrou 5 mulheres e agora estão todos desesperados. Alguém? Porque não sabe por que esse Minotauro voltou. Já faz mais de 100 anos que ele tinha sido isolado naquele labirinto e agora ele voltou. Estamos pagando 2.000 peças de ouro. Um aventureiro! Xê. Olha aí, PC. Um aventureiro aí. Tu não tem alguma coisa pra poder tentar queixar e pegar mais, não? Porque esse bicho tá desesperado aí. Pelo menos 2.500, mas não acrescento. Tu acrescenta também pelo receptor mais 2 moedas de ouro. 2.000 pelo receptor. Bicho malaco, mané. Eu trouxe um pergaminho de teletransporte pra gente ir direto pra Joseph Walter. Aí facilita a nossa vida. O negócio tá melhorando. E aí, mas vocês estão bons? Desses pergaminhos sobrando aí, né? Tem só isso aqui mesmo. Aí ele voltar, só me dando dor. E off é que nem vale transporte. Assim, é mais afastado da sua cidade, né? Sim, o teletransporte vai levar pra cidade e de lá vocês vão pro labirinto. Demora muito tempo pra chegar lá. Eu acredito que deva ser no máximo 1 ou 2 quilômetros de distância. Vamos pra cidade primeiro. Pra gente lá e lá é. Desenrola. Lá tem mais gente que conhece lá dentro. Mas tá de noite ou tá de dia? Cara. Tá de dia, tá de dia. Tem de manhãzinha. É isso, mano. 6 horas da manhã. Manhã, eu tô de manhã. Estou destreinado. Eu penso comigo mesmo que o negócio do Manoel não vai longe. E falando disso, ninguém perguntou meu nome, mas eu sou o Curi. Muito prazer. Deixa. Os caras estão delicados. Os caras fazendo assim. A aparência do Curi é o Curi do Dragon Ball, mas só que de peruca louca. Cara, que. Xê. Não, nunca é da fase 4 do Deixa eu jogar aqui meus 2 dados de adivinhação, porque se caso precisar deles eu vou usar. Eu sou da tradição da Arcana da Adivinhação. Por dia eu jogo 2 dados. Aí eu posso usar eles no momento que eu achar necessário. Aí eu posso usar tanto nos inimigos, caso dando der baixo, quanto usar nos aliados ideal. Ixi, 19 e 16. O cara chegou, foi doidão. Muito bem, na sua cabeça vem a... Essa adivinhação vem de uma lenda que o prefeito de Joseph Walcher, ele criou um labirinto baseado nas quatro estações, que tem quatro portões: o verão, o outono, o inverno. E verão, outono, inverno. Tá faltando mais uma. Cada portão tem um desafio. E a pessoa que vai enfrentá-lo, ou a equipe, de todo jeito vai passar por todos eles para chegar no centro. Não, ninguém nunca voltou não, né? Nem para contar a história, não que a gente saiba, né? É, a gente é morreu na cidade. O cara que sabia tudo do labirinto, morreu. Eu posso... E não passou isso para os filhos dele. Eu posso tentar aqui, eu tenho história, eu tenho perícia em história. Eu posso tentar ver se ele passou isso pra alguém, ou se tem alguma outra lenda que possa dizer quais são os perigos ali. Pode tentar aí. Pode cuidar. A gente tá já na cidade. Tá na cidade. Vocês estão em frente à cidade, mas o Jota já está pensando nas possibilidades de como é que consegue informações desse labirinto pra você não ir pro negócio destreinado. Ele tá sendo tipo bairro, né? Tá se preparando pro negócio. Eu vou usar também a minha intuição, que eu tenho. Ah, eu vou usar também o negócio. Qual é a dificuldade de história? Eu vou usar qualquer coisa. Peraí, vamos só uma vez. Vai, história. Eita, quase. Deu 23. Tu tentou puxar do Curirinho, né? Curirinho olhou. É, rapaz, eu acho que tem uma pessoa que pode ajudar vocês. Tem um cara que trabalhou na mansão do prefeito e hoje em dia ele é o zelador mais antigo que tem lá. E ele era filho do antigo zelador, que talvez saiba alguma coisa, que ele era muito amigo do primeiro prefeito, Joseph Walcher. Talvez vocês consigam alguma coisa lá. Pois leva a gente lá pra gente descobrir alguma coisa. Com certeza. Engrossou a voz. Com certeza. Ele leva você lá pra mansão, né? E o prefeito tá em reunião, né? O Joseph III, né? E acaba não recebendo vocês. Mas ele já vai logo direto pra casinha lá do... Caseiro. É, do caseiro. Tá aqui! Nada. Vou tentar usar a investigação, ver se eu vejo alguma coisa estranha. Percepção de audição, pra ver se escutou alguma coisa além da porta. 19. Eu tô olhando se tem alguma coisa estranha, normal assim na casa. Eu não sei. Eu não sei. Abri a porta. O Zequinho está deitado na cama. Eu não entro na casa, não. Eu só abri a porta. Também não entro na casa. Eu tô atrás do neto. Como é que tá a casa assim? Tá. Não, tá normal. Tá normal. Eu fico em frente à cama olhando ele. Ele tá dormindo? Isso é bizarro. O cara fica olhando o outro dormir. Não tem nenhum barulho. Aí eu tento acordar ele. E de respiração. Ixi, puxei ele. Puxei ele pelo braço assim. Zequinho. O Curirinho tá dentro da casa também. Zequinho! Zequinho faleceu. Ixi, ligado é isso, meu. Dá uma olhada se tem alguma coisa de valor na casa dele. Não, o canto que a gente tá é. Solo, pedra, é areia, é terra, o que é? Aí no caso é barro, né? Como se fosse barro, assim, mas é aquele barro batido. Tá pra deixar bloqueado. Mas tu pode farejar. Dá, mas, assim, dá, mas não tem assim nenhum indício de luta, de cor do tipo, não. Então eu vou usar a investigação do corpo. Como ele viu que estava morto, eu vou entrar na casa e vou dar a investigação do corpo, ver se dá pra ver o que aconteceu com ele. É, 27. É autópsia, olha do cara. Abriu o Jota, tu fez uma análise tão incrível do pai. Parece um Batman usando o raio-x dele lá, mano. Tu viu que o Zequinha morreu de velhice dele. Ixi, tá. Aí eu peço pro Curirinho pedir ajuda. Ei, Curirinho, rapaz, morreu aqui. Aí, ajuda aí. Eu vejo o PC tentando procurar pegadas. Aí eu falo assim: não, companheiro, pode ficar tranquilo. Já o Lula morreu. Coincidência, a gente encontrar já o cara morto, casos naturais. Procuro na casa algum indício de alguma coisa, algum livro que tenha alguma informação assim. Não achei nada de valor não, cara. Faz um procurar aí, Neto. Tu e o Joel. 11. Eu também. Tem alguém que quer tentar procurar também? Ah, eu não sou treinador mesmo. Eu vou tentar perder, deixa 3 anos mesmo, mais 2. Todo mundo procurando. É investigação. Curirinho tá lá, É inteligência? Não, é investigação? Os caras olham nas vozes. É investigação? Ah, eu acho que tem alguma coisa, isso aqui deixou alguma coisa. Tem. Mas eu digo procurar, eu uso investigação pra procurar, né? Não. 20. Vixe, caralho, o Jota tá cagado. Tá no momento dele, meus caras. Jota, você vê que o Zequinha guardou escondido um pisozinho desse aqui da porta. Não tem aquele piso lateral, né? É, de madeirazinho e tal. Ele tá escondido vários pergaminhos. Aí eu vou lá, pego os pergaminhos e tento ver o que é cada um. Se vai ter conseguido pegar o cara, eu fico, cara, vai lá, porque eu ouvi. Vai perder o carniz, né? Porque cada quebra a história às vezes. Tu vê que tu achou quatro pergaminhos, que são os pergaminhos que o próprio Joseph Vault deu pra família do Zequinha guardar, pra não ficar no castelo, pra não ficar na mansão, na verdade, né? Pra ninguém descobrir como é que é o segredo. Lá tem um segredo básico. Que é o segredo do verão, do inverno. O outono e primavera. Isso. Nesse momento tá tocando Vivaldi na casa. Tocou do nada. Aí o Rabecão, né? Na porta pra levar o verão. Aí tu vê inscrições, né? E tem que dizer: verão igual a lobisomem. Vai. Outono igual a múmia. Primavera igual a vampiro. Raptor? Esse é o PC High School. E o inverno? O inverno é igual a armadilha. Olha o Neto, vai com esse aí. Eu pergunto por Curirim sobre o labirinto, sobre as entradas, se tem só uma entrada ou mais de uma entrada. O labirinto tem quatro entradas, a entrada do verão, do outono, do primavera e do inverno. Mas tem que passar pelas quatro para poder chegar no certo. Pelo que eu descobri, né? Lobisomem aparece durante o dia. Não. É só ir de dia. Então bora lá. Espera amanhecer, o cara vai lá. Mas foi natural, não? Se a gente for escolher natural, um portão não. Pra ir, o melhor portão pra gente é o outono. Que é múmia e morto-vivo. Morto-vivo é mais... É a maioria das magias é contra a gente. O PC ficou... No... Eu fico curioso. Vem, como é que vocês agora para o labirinto? Que horas são? Que horas são? Pergunta. Ixi, mas tá anoitecendo, PC. Eita. Eu acho que é melhor a gente fazer um baby repouso. PC faz um teste de ouvir agora aí. Percepção 15. O PC ouve gritos. É da mansão. Tem gritos da mansão, né? Ixi, já fica em posição da. Ah, cor, minha filha, não! Deixa eu vou lá, eu vou lá, vou lá. Corre. Sai correndo, hein? Correr bem de longe, me notaram um gigante levando o prefeito aqui e passando pelo portal. Vixe, mano. Ele tá passando pelo portal. Peraí. Eu vou. Uns 300 metros. 300 metros? É, mas. Meu Deus do céu. Uns 3 metros de altura. Uns 3 metros de altura. Tá. É verdade. Ele já tá passando pelo portal, mas ele tá muito distante, a gente consegue ver ele passar pelo portal, ou tá numa tipo, você chega mais próximo dele antes dele passar? Não, vocês estão muito distantes. Eu consigo, eu tenho uma habilidade aqui que eu não uso mais rápido. Já pode falar. Não, mas 300 metros também não dá. Deixa eu ver qual que é essa correndo, tipo um leopardo. Se transforma num gato, pensei, ele sai correndo. Me notar um gigante, 3 metros de altura. Sem camisa, com a tanguinha do He-Man. Vixi! Uma mulher usando a bombada ouro aqui, uma pedra de uma vermelha aqui. Sua mulher também. Eu saio correndo pra pegar ele. Ele tá um pincel chocante assim. Eu saio correndo pra pegar ele. E esse amuleto brilhando assim, sabe? Saio correndo. Pra cima dele. Também, tô indo pra cima dele. Uma filha do Joseph III vai ser a sexta mulher desaparecida do labirinto. Minotauros a mais, né? Os comuns não. Mas esse é diferente. Companheiro. Ela tá ficando bem esquisito. E aí, vocês vão dormir ou vão dormir de manhã? Vamos de manhã. Acho legal vocês irem logo. Só o prefeito chega. Aí o prefeito chega, só chegando aqui. Vixe. Vocês viram o que aconteceu? Ele levou minha filha. Ei, calma, rapaz. Vocês têm que resolver logo isso. Pô, ele vai matar ela. As outras mulheres nunca foram encontradas. Você não quis nem receber a gente, companheiro. Eu estava em reunião. Isso não parece tão importante quando não era sua filha. Preciso mais do que nunca da ajuda de você. Aí agora? Eu tô pra 3 mil peças de ouro pra cada um e ainda dou um item mágico pra cada um. Vamos agora. Vamos embora. Então vamos. Curirim, vá com eles. We'll be right back. Direção ao labirinto de Joseph Walter. O caminho não tem muitos perigos, pois é bem pertinho da cidade, então vocês não passam por nenhuma formação no meio do caminho e estão diante de um templo enorme, com quatro entradas e com símbolo no Joseph Walter, mano, não teve perigo. Foi diferente mesmo. É porque eu vou estar passando. É em torno de 4 horas da tarde, viu? É a licença poética, né? Eu acho que a gente não vai conseguir resolver esse problema até o antes da anoitecer. Sim, aí vamos comentar primeiro com a alma. Eu vou usar a armadura arcana, viu? Deixar preparado. Eu acho melhor entrar no outono. Como é que é as entradas? É uma de cada lado? O templo é gigantesco, tem mais ou menos 5 metros de altura. Aí tem um portão enorme, assim. Portão, mas tá com as portas estão abertas, certo? Aí em cima tem um símbolo, aí da esquerda pra direita, certo? Na esquerda tem o símbolo do verão, aí o segundo do outono, o terceiro da primavera e o último do inverno. Bora matar a múmia, macho. A múmia é mais jogo. Eu acho melhor vivo. Pensar mais um pouco aqui, porque a gente tá com uma informação bem escassa sobre o local. E aí acabou descobrindo que a criatura pode usar magia. Eu uso intuição pra saber o melhor caminho. Intuição, meu Deus. Eu uso enganação pra persuadir o PC. Eu uso bola de fogo. Mais fácil. 18. Eu saber pra ele. Pois é, você usou a sua intuição e a sua intuição indicou pro mais básico de tudo. Se for pra ir. Mas teria que ir pro lobisomem do verão, porque tá de dia ainda e o lobisomem ainda tá um ser humano. Mas é 4 horas da tarde, é, vai anoitecer. A noite tá anoitecendo que horas atualmente, já que é primavera? Então vai sim, tá. Mas o Sauron, ele entende tudo de dinossauro, né? Então pode ser que o Raptor seja uma opção boa. Então pô, vamos pro Raptor. Vamos jogar, eu vou jogar aqui um. Ei, mas pode ser mais de um Raptor, viu? Pode ser que tenha mais de um Raptor, né, também. Eu vou tentar descobrir o que eu sei sobre rápido. Eu já sei, né? 7. Sabe porra nenhuma. Eu já sei. Sabe não, tem que jogar. Tem que forçar a lembrança aí, bicho. 4. Você dá uma esquecida básica aí do branco. Aí eu falei assim, cara, ninguém sabe nada sobre esse inimigo, mas enfrentar um novo. E o lobisomem, alguém sabe de alguma coisa? A gente tem, então... Não, mas eu quero saber, eu sei sobre o lobisomem... Básico, né? Se é 4 horas da tarde, mas tem umas 2 horas aí pra de poder... vantagem. É. Então vamos logo pra ir pro lobisomem aí. E aí, vamos entrar no lobisomem. Ora, vamos lá. Quem vai na frente, hein? Ora, eu vou na frente. Eu vou atrás do Neto. Eu vou na terceira posição. Muito bem, negado. Pega um escudo, né? O escudo na frente, outro atrás. Todo mundo entra dentro do templo, o Kuririn é o último a entrar. E assim que ele entra, o portão se fecha magicamente. Vocês vão. A porta se fecha. Chimai. Puta. Que cara não pode nem voltar. Aí eu. Ixi, não é verdade o que disseram. Depois que entra, só sai se matar de notar. Dá uma usada pra falar agora. Aí eu falo. Você está enganado, companheiro. Não voltaremos porque eu não quero voltar. Aí se divertiu. Eu dou uma olhada no ambiente que a gente tá. Dá uma olhada no ambiente. É tipo mágico, assim, sei lá. Tem luz lá, tá? Entra luz, tá escuro. Faz um time de ouvir aí, João. Já começa, né? Eu tô mandando uma flecha. Viu nada. Não vi nada. Não vi nada. Entra uma mosca no ouvido. 21. Pronto, pessoal, tu vê que tem uma figura esguia. Uma cabeça meio grande, bem magro, martigando alguma coisa em cima das vidas do templo ali em cima, assim, olhando pra você. Tu vê só o vulto dele lá. Eu passo assim, já dá uma cutucada ali, ó. Alguma coisinha lá em cima. Eu vejo eles apontando. O que que ele tá fazendo? Tá só comendo a maçã. É, tá comendo. Na verdade, tu vê que é uma coisa que ainda tá viva ainda, que ele tá se alimentando ainda. Aí te chama a atenção ou vamos passar de fala, pra... fala. Ei, você aí! Ô, você aí, ei, tô aí, ué! Tá muito alto. Tu tinha que ter jogado a onda Sonic pro lado pra gente ter voltado, mano. Jogar 3 metros? 3 metros? Ixi, então dá um pulo pra alcançar eles. Eu só saquei minhas espadas e tô. Quem é você? Tá muito distância. Ele olha assim pra vocês e. Tá bom. Eu vejo o que é. É um homem com aparência assim, parece muito com um Sméagol, né? Porque tá muito magro, mas pelas marcas que ele tem na pele aqui, vocês veem que é o cabo da licantropia. O lobisomem tá protegendo o local. Faz falar na natureza aqui pra saber os comportamentos do lobisomem. Eu tô desconfiado. Cara, ele vai se transformar já já. Não, ele vai se transformar já. Eu tô com medo dele se transformar e ir atrás da gente. Ele vai. Nada de, isso é. Sei lá, um gema, alguma coisa que me dê pra conter ele, não? Não. Eu tô. Você saca uma arma? Eu sou caótico mesmo. Eu tô com duas armas, né? Ele vê que tu tá com as armas na mão e fala. Beleza. Eu sei comum, infernal, abissal e celestial. Ele tá falando Eu posso tentar. Goblinoide. Tá falando goblinoide, né? Não, pera aí. Não tem não. Tem não aí, pessoal. Já é isso, percebo. Eu tenho compreender idiomas. Então, eu vou fazer o ritual. Então pronto. Eu não vou gastar magia. Dificuldade é muito difícil, não. A dificuldade é 15. Pronto. Mais quanto? Mais quanto? 14 mais? 4. Beleza, tu entendeu vagamente o que ele quis dizer. Eu ajudo sair do labirinto, só não me bate. Vai falar, vai passar pra gente? Eu sei o caminho pra chegar no Minotauro! É beleza, eu tô usando, eu não entendo ele vagamente não, eu tô usando ritual, eu consigo compreender perfeitamente a língua dele. Vai passar pra gente? Aí eu repasso pra vocês. Que intuição. Eu tento chegar pra, perto dele, assim, devagar. Eu tô fazendo uma intuição. Fazendo uma intuição. Deu 17. Pensei, assustou, foi o bicho. É, ele tá falando a verdade. O medo realmente faz a pessoa falar a verdade. Bota as mãos assim pra cima, pra ele ver que eu não tenho armas na mão. Assim. Vixe, tu vai fazer posição. Sendo do... que os meus punhos são as armas. Né? Ele vai fazer e aí eu vou chegando perto, eu vou chegando perto dele. Vai dar o chute da garça, é? O cara com o braço pra cima. Aí que ele disse? Se vocês me pouparem, eu levo vocês pra próxima sala, a sala do outono. Pergunta pra ele se a gente pra mostrar o caminho. Pra gente. Onde é que estão os tesouros dessa sala? Companheiro. Nessa sala tem tesouro? Só na sala do Minotauro! Aí, ó. Pois nos mostre o caminho que pouparemos sua vida. Bicho, não. Vocês ficam em cima da coluna. Vocês ele vai na frente. Uma zona gigante aqui. Paredão. Aí o paredão tem um lado esquerdo e um lado direito. Aí ele vai com vocês pro lado esquerdo. A sala... Pera aí, eu pergunto o que é que tem do lado direito. Perguntei o que é que tem do lado direito. É o tradutor. O que é que tem do lado direito? Vai fazer você se perder se for pra direita. Quem sabe eu sou velho, por isso que eu fico tossindo assim. É a idade. Pensei que era o cigarro. Aí ele leva vocês pelo lado esquerdo, dobra mais um à direita e fica de frente pra mais um corredor. A partir daqui eu não posso entrar, só posso continuar com vocês se vocês vencerem o desafio dessa sala. Eu fico olhando pro corpo dele se tem alguma marca de garra, alguma coisa assim. Tá todo marcado. Todo cheio de hematoma, de... Aí ele falou que daí ele não passa, né? Eu posso usar arcanismo pra ver se tem alguma magia que realmente prenda ele aí? Pra depois me vir atacar a gente por trás? Eu tenho um golpe que atordou o cara. Não, mas se for bater nele é melhor matar logo, mano, porque ele vai se transformar. Ele bate no campo de força. Eu não posso passar daqui. Pronto, beleza. Ei, só uma dúvida. Se o cara matar um lobisomem destransformado, o XP é o mesmo. É o lobisomem. A gente tá perdendo uma grande oportunidade. Aí a gente venceu ele com ele evitar o combate. Que eu achei isso vermelho. É, porque vitória não é só matar o cara, não. A vitória também é vencer sem precisar. Não, eu sou caótico neutro. Ele não vai conseguir passar por essa porta. Então, se a gente passar daqui. Então, mesmo que ele se transforme, ele não vai passar. Pra gente. Eu espero que realmente tenha outra saída, porque a gente precisa voltar. Né? Aquele... Eu vou falar, eu espero realmente que tenha uma saída lá no Minotauro, porque se a gente quiser voltar pra cá de novo e tiver transformado, vai dar trabalho. É só a gente esperar atrás do campo de força até amanhecer. Detalhe: vocês estão de frente pra tomba pra entrar no corredor do outono, né? Tom. Outono é o momento. Certo. Deixa eu ver o que eu conheço de momento. Preparou logo as tochas, preparou as tochas aí, pensei. Pra mim, sabe que eu conheço arcanismo, é do monstro? Conhecimento. Mas tá de inteligência, Beto, tem problema. Pera aí. 21. Você sabe que a múmia tem um toque que faz você perder até mil. Dependendo do tipo de múmia. São poderosíssimos. Preparo logo meu arco, então. Beleza, eu tô preparado também aqui já. Eu tô mais recuado e eu já tô. Eu tenho um colar que forma um hexagrama, que é o meu foco arcano. E fora o foco arcano eu também tenho aquela bolsa de paradinhas. Eu tô com tudo preparado. É tipo pra fazer um estranho. Né? Vocês estão discutindo se eu sou um. Acho que não passou portando não, né? Nossa, ele tá só o braço dele ali. Mas de um lado ou do outro? Vocês estão aqui de frente pro portão. Certo. O lobisomem tá aqui desse lado aqui, do lado do portão aqui, e vocês estão aqui de frente aqui. Aí, nós estamos do lado direito do portão e o Curirim tá. E o braço do Curirim tá atrás de vocês, só o braço dele assim. E o sanguezão. Sugiro que entremos em outono e deixamos o Curirim pra lá. Eu estendo a minha mão à frente pro PC passar e cruzar o campo. Eu não sou nem a pau. Tem que ser o Joel, pô. Joel com o off-tank aí, que não tem tanque. Pronto, entrar no local, aí fechou, aí virou a coluna de energia lá. Aí agora vocês não conseguem mais voltar. É, então estamos trancados aqui. E o lobisomem disse: boa sorte! O lobisomem garantiu que foi a janta dele. Porque não passa, agora só. Seguinte. Vocês dois estão na frente, abrem uma sapata nada e vocês caem por ele. Vixe, eu tento me segurar em algum canto. Tá, não, muito bem. Faça assim, hein? E é muito liso. Vocês vão cair tipo um tobogão, vocês dois. E ele se fechou. Ficam vocês dois sozinhos na sala. Puta que pariu. Eu tenho queda livre, não vai ser. Xixi, isso é o que pega aqui. O PC caiu em cima de ti, mano. Não, o PC já caiu, já tá lá embaixo. Vocês dois caem mais ou menos. Uns 10 metros. Ixi, muito fácil. Tem sobrevivia. Duas múmias andando na minha. Ixi, mas elas estão assim, né? Eu gosto de ter saudade com alguma coisa. Elas estão com a aparência assim, meio bizarra, assim, andando de uma maneira tipo aquele filme de terror que é. E detalhe, vocês dois estão vendo também essa duas mesma múmia também. E na direção de vocês também. Também? Ixi. Que é isso? Um teste de arcanismo pra ver se tem alguma magia na sala. Sério. Eu rato. Eu não percebi. Eu posso usar a minha mobilidade ou dar uma ação livre para analisar lá o sapão, ver se eu consigo destravar o bicho. Os meus conhecimentos, os ladinhos. Pode tentar. O Jota fica entre os amigos. Puta que o que é que a... Elas duas estão próximas uma da outra. O que é que a nossa sala tem essa? Não tá indo na direção do Jota, então eu tô indo pra ti. Eu quero saber qual a distância que tá uma da outra. Digo que o Jó é o PC já. A distância, eu estou movendo a minha distância aqui do PC, movendo o braço. Aí eu pego o que eu tinha falado, eu tinha preparado o saco, eu tinha preparado o foco. Aí eu pego isso, começo a mexer minhas mãos e começo a fazer um ritual. Aí eu vou fazer o círculo mágico ao redor invertido. No lugar de fazer o círculo mágico pra gente ficar dentro, eu vou fazer pra prender elas duas lá dentro. Aí não acho que não vou fazer não, o ritual. É. Só pra dar suspense. Tu cria, né? Aí eu crio um cilindro de... Cadê aqui? Círculo mágico. O raio dele é 3, então ele tem 6 metros por 6 metros. Com 6 de altura também. E tu diminui a dimensão, tu explode as luzes? Não. Tu vê. Mas que as duas vão caminhando e elas passam pelo círculo sem... Vixe. E efeito limpo. Elas vão atacar, vão começar pelo mundo. O círculo ele afeta seres celestiais, fada, corruptores elementais e mortos-vivos. Pois é, mas não surte efeito não. Então significa que não são nem desses. Então não é morto-vivo, então não é mundo. É outra coisa. Se é a do neto aqui. É 15. 15, mas eu tenho a super esquiva. Não, ela tá com a esquiva, isso aqui é chuva. Tem, mas tem. Cadê a super esquiva? Que super esquiva? Ela tenta atacar o neto, a agarrada dela. Tu vê que a mão dela tá tipo uma energia vermelha estranha, sabe? E agora é outra múmia que tenta atacar o jogo. No caso, atacar. Tem sentido que ela bate nas duas, que é do nosso reino? É, não, sim. Mas só vai bater em um. Eu bato uma flechada. Tu tá do lado dele. Uma adaga, né, mano? Bate com vantagem. Bato com vantagem. É vantagem, tu joga dois dados e escolhe maior. Ah, meu filho, calma aí. O visão de desespero também esquiva da múmia na mão cagada. Ele tropeça assim de lado e a mão dela não pega nele. Bate, pô. Eu bati. Se for uma ilusão e for um PC, vai ser engraçado. pulo? Vou usar a dado porque esse lascado bicho ainda fica com espada. 4. No pescoço, hein? 4 de dano. Enquanto isso, vocês dois estão de frente para a Rumi, né? E elas puxam adagas para vocês. Já falei. Eu reconheço o estilo de luta, porque a gente já teve muitas aventuras juntos. Sabe? Pois é. E o PC antes falar em qualquer cor, leva uma tagada no meu lado. Então, amigo, eu pensei se eu pudesse ter dado com uma grande, tava aleijado uma hora dessa. Tu vê que o corte do PC foi considerável. Duas guichadas de edição. Eu nunca erro. Eu vi assim, peraí, PC. Aí eu puxo assim, eu puxo o cati ali do da Maú, que a galera ali já viu as minhas apresentações. Muito bem. Eu faço assim. A gente tá vendo a múmia. Tá vendo? Vai lá. Aí eu viro, pro não, neto. Não, não ataca, eu só fico fazendo ali o cati. Aí eu viro pro neto e falo assim: eu te disse, E tu ainda deu uma facada no cara. Aí eu digo pro Jota: ele tava me devendo dinheiro. Não. O cara só pensa que é uma múmia asiática. É a múmia do Múmia 3. O chão, ele é de pedra, de areia. É, mas tu tem conhecimento de saber que se a múmia realmente faz esse tipo de movimento. Porque... Pois é, eu não anotei que a múmia faz isso, né? Vocês não perceberam ainda que. Ah, o Neto pode tentar, vamos ver se ele reconhece. Eu puxo as minhas lembranças pra ver se esse estilo de combate da múmia é algo. É do seu grande amigo Jack Chan. Se não é familiar. Não, sabe não. Horrível. Vocês vão lutado. Ó, vocês dois têm que seguir lutando. Eu vou parar do Kung Fu agora. É o mais perigoso. Eu puxo o PC assim, digo pro PC escrever na parede: somos nós. Enquanto eu... sangue, vai, ele tá sangrando. Tu tem o que aqui, arma, PC? Mas tu não fez teste, não, João. Tem que fazer teste do ensino. Vai. Manda o PC, mas transformar no dinossauro. Porque é uma múmia de dinossauro. A medida aparece irada. 6 mais 4, 10. Puta que pariu. Vê se o PC vai, PC. PC é útil, se ele falhar, tá fudido. É intuição, né? PC vai salvar o time. Nossa, PC. 16. Ei, mano, o pessoal viu a múmia fazendo um ciclo climático ao redor deles e eles não notaram que era ele, mano? Pois é. Vai, perceba, faz. 16. Quem você mais sabe agora? Não, já não é. Agora interprete aí, você achou alguma coisa estranha nessa múmia? Uma múmia mais uma faz um ciclo mágico, uma múmia dando uma facada em ti usando a mesma movimentação do seu antigo amigo. Eu vou usar percepção na adaga, vai ser a adaga. Ei, perceba, tu lembra da primeira vez que a gente se encontrou que eu te dei uma facada? Percepção na facada. Na faca da múmia. Dificuldade que ele pensava que era um tombate. 25. Mas aí é do safado lá de lá. Safado o quê? Ele dá outra facada. Ele dá outra. Aí ele. Olha o sinaliza assim. Ela levanta a mão. Faz sinal de rendição, né? É. Se ajoelha e bota a mão na nuvem. Detalhe, vocês dois, vocês falam aí no vídeo. Pro Jota, a múmia que tá com as mãos levantadas deve estar conjurando com feitiço. Bata a cara. Vamos atacar antes que ela faça a múmia. Vocês têm que interpretar essas mãos. Eu vou usar Neville Fetida. Aí eu vou e uso Neville Fetida entre as duas múmias. Eles fazem um teste de constituição versus veneno. Se eles falharem, eles perdem o turno só. Dificuldade 20. 20. E conseguiu, PC. PC não passou tudo. Mas foi mais 4, eu acho. 21, você garantiu. Nenhum dos dois sentiu o efeito da neve. Você era pra ter sentido, mano. As múmias, como aconteceu. Eu pergunto pro Saurian: o que foi, Saurian? O que foi? Isso aí é a magia de Nelofet. Detalhe: vocês dois agora estão vendo a múmia atacando vocês. A primeira tenta atacar o Neto e erra, e a segunda tenta atacar o Jorge. E erra também. Eu faço o ponto só com aquele escudo meu redor, bate no escudo. Eu começo a desconfiar, mano, porque a múmia errar em mim é uma coisa, a múmia errar duas vezes no jogo, já começa a achar estranho. Eu faço um teste de percepção pra ver se eu consigo assimilar alguma coisa. Eu pego um bordão. Tentar, como acabou o nosso turno, posso tentar também, ver se eu consigo descobrir? Não percebi. Posso tentar pelo gatilho de novo? Eu vou atacar de novo. Vai. Também não. Três, mano. Aí ela ataca de novo. O teu ataque é quanto, PC? O ataque é mais normal, é mais 3. 3, né? Ele é 15. É, quando tá batendo com a mão? Errou, tentou atacar, o neto esquivou de novo. Putaço, porque a múmia tá insistindo que ele atacar ele com a mão. E o Jota também errou a outra múmia também. É, mas na porrada era desse jeito. Não tá na gente, não, eles lá, pô. Agora vai ser a vez deles. Mas só que o que acontece? Vocês sabem que é eles dois, entendeu? Vocês perceberam isso aí. Mas a gente não percebeu ainda. Eu vou falar pro Joel, pro Jack Lee. Jack Lee, pega tua arma, escreve no chão o teu nome e escreve o meu. Eu posso tentar já descobrir, vai ser nosso cantar agora, né? Posso tentar ver se eu consigo perceber. Chama, começa a cantar. Só que você não consegue fazer. Começa a cantar a musiquinha do Isaías, que é um ladrão antigo que a gente conhecia. Mas não dá porque só. Aí ele vai escutar só. Pode tentar a percepção. Percebi. Deu 19. Pronto. Tu percebeu que era eles. Aí tu vai usar o teu poder de anular magia. Aí eu vou usar aqui contra magia. Aí é 20 ainda? Acho que a magia lá é 23? Caralho! Vixe! Eu bato no chão assim. Tum! Na hora que ele faz isso, dispersa a energia. Vocês estão se vendo normalmente. Só o PC que tá furado. O lobisomem grita lá e fala: eu sabia que vocês iam conseguir! Eu acho que as múmias eram os próprios viajantes, eles devem ter se matado por aqui dentro. Aí eu. Aí quando tu quebra a ilusão, né? Vocês veem vários corpos da galera, tudo que morreu, tudo furado. E aí eu posso tentar fazer uma investigação pra ver por que os pergaminhos estavam mentindo pra gente na casa do cara. Porque no pergaminho dizia que era múmia, né? Não dizia que era a armadilha. É, os pergaminhos tu percebe que eles deram dicas, tá... mas não deram dica totalmente, né? Não, a gente já tá no outono, que a gente passou pela porta do outono. Mas pois é, o outono era pra ser múmia. Aí no caso aí foi uma armadilha. Mas foi múmia, né? Mas foi múmia, só que era ilusão. As múmias eram só as pessoas que entravam lá dentro. Então, teoricamente, ali, viu? Na outra sala pode ter um lobisomem montado no pé. Vou perguntar pro Sandro aí. O que é o Thor Raptor? É o maior dinossauro que já existiu. Não, é o menor. Já vi no filme. E ele caça as vítimas em todo o navio. O cara ainda tá lá, mano. Mas só que disse que... Oxi, veio aí. Ele passou pela porta também. Nós recebemos é que ele fica no canto do... Como ele quebrou a magia, o labirinto. O lobisomem entrou pra sala do outono. Puta que pariu! Então o Raptor agora tá solto também. Agora tem dois problemas: o lobisomem espera. Peraí, mas a gente tá solto na mesma sala? Tá no outono. Aí eu falo assim: que hora, dá pra saber o horário agora? Tá. Bora matar esse bicho, bora? Quais são os caminhos que a gente tem aí? Tu tá perguntando pro lobisomem? Não, eu tô olhando a sala. Eu tô indo bem devagarzinho pra lembrar do lobisomem sem perceber. Viu? Fica ligado aí, que lembra que ele falou que o Raptor ele caça no labirinto inteiro? Quem matou o Curvin foi o Raptor. Então o Raptor ele não vai ter na sala dele, vai estar rodando por então, aí. Então quer dizer que ele pode ter acesso livre ao labirinto. É. Aí eu. Deve ouvir, PC, deve ouvir. 12. 12. Mano. 12. Não, é 15. Vai, tenta ouvir ou não? Vai, João. A gente vai passar dos principais. 3. Só tem louco da equipe, mano. Agora, hein? Vai. Agora. Vai, filho. Olha isso. Então é só louco mesmo. Vai, João. Então... Percepção é por destreza, né? É, não. É sabedoria. É só pra arrancar o braço de alguém, o PC tirar um 17. E se eu ouvir um barulho de voz... PC não, mano. PC. É o desespero. Desculpa aí, desespero. Voz nada ao longe, vindo da sala do lobisomem. Ué, não tinha só você lá dentro? Porra, tu deve estar próximo. Ele falou português, né? Calma, meu ritual, acho que se eu não me engano. Tá traduzindo, mano. Tá, se eu não me engano, meu ritual, eu jogo nele e todo mundo escuta uma coisa dessa. Tá bom, tá valendo. Até melhor. E agora a gente vai voltar ou seguir? Acho que é melhor seguir, ele vai caçar a gente. Aí eu falo assim, seguir. Aí eu chego assim no cantinho e falo assim. Eu chamo assim a equipe assim de canto. Acho melhor a gente eliminar esse cara. Ele pode acabar se tornando um problema. Por que a gente não manda esse segurar rápido? Aí eu vou bem devagarzinho pra detrás do lobisomem, sem perceber, e fico só esperando alguém dar um sinal. Aí eu pego e viro pro cara de lobisomem, aí eu falo assim: lobisomem, não é nada pessoal, cara. Aí eu dou nele um... Tu é tipo poderoso chefão, né? O Jota tá chorando porque ele matou o cara. Aí eu jogo, dou nele um toque arrepiante, que a calagem sai a mão. Não é, o alcance dela não é o toque, é 36 metros. Eu não tô jogando nada, não, por favor. Se faz isso nele, ele não sente nada. O que foi? Ele não sente nada? Nem arrechinho. Eu fico fazendo o que foi? E aí? Nem magia, não. Caralho. A magia deve estar no ambiente. E aí, vamos matar ele ou não? Esse bicho é imune à magia, mano. Eu tô de costas pra ele e uso meu ataque furtivo. O pescoço dele, hein? 5, 6, 3. O Neto foi tentar cortar a garganta do cara pro cara. O que foi? Passou. Aí eu falo assim: ó, vamos cancelar essa missão. Que não vai dar certo. Vamos seguir. Vai. Aí eu pego e falo pra ele assim: você consegue mostrar pra gente o próximo caminho? Claro. Se bem que quando for pro cara voltar é só seguir a trilha de cima. Então, seguindo aquele padrão Smeagol, ele vai levando vocês sendo guia do labirinto. Mais um portal e ele bate de novo. Não posso mais passar daqui, agora é a vez de vocês enfrentar o Raptor. Pega um pedaço de carne que tem caído no chão, assim, eu pego um braço e corta assim, ó. Assim, tá. Joga o braço do Fulirinho lá dentro. Não, os caras estão mostrando. Pô, só olhar sempre ali da sala? É, pra mim não me comprometer, só pra ver se eu vejo alguma coisa suspeita, né? Uhum. Fala-me Deus! Pode entrar, mano. É a sala mais segura do mundo, assim. Pode eu vou ir, entrando. E... já tá na tua cabeça que o Raptor não tá mais nem lá. Eu vou entrando devagar na sala. 12, mas quando? Tu vê que o Raptor já tá na sala só esperando você. Ele tá naquela. Bairro, né? Tá em cima daquelas colunas. Olha aí, PC, já tá lá em cima, PC. Só esperando pra dar boa, tá? Agora eu tô vendo um bicho que faz natureza. Tu tem que domesticar ele. Eu vou ver se é um animal mesmo. Eu uso ele, que é aquele de espada já. 11. Vê se eu reconheço ele. Deu 26. Conheceu. Já tiro minha pela espada. Pela tua lembrança, assim, quando tu tirou 19, pela tua lembrança, o mundo tem muita afinidade com animais, principalmente dinossauros. Aí eu reconheço ele como sendo um dinossauro. Ele é animal mesmo, a classe dele? É monstruosidade? É o quê? É um animal mesmo. Voltar como assim? Eu pego parte de carro, peguei amizade animal. Aí é, né, valor. Que difícil que o Dragon fez isso. Dificuldade 15, pessoal. Faz igual que eu não tenho dano. Assim, deixa eu ver. Eu já fico na espreita ali com a minha espada. Tô carisma em... Não, é da magia. É da magia, vai. É da magia, amizade animal, é 15. Isso aqui é muito caro. Deixa eu dar uma de pão, hein? Caiu em 10, mano. O dinossauro salta, um raptor enorme, assim, tem tipo 2 metros de altura, azul, e ele se curva pra ti. Eu peço pra ele comer, agora ele tá no meu controle por 24 horas. Eu peço pra montar o raptor do PC. E obviamente tira a volta ali, com o campo de energia. Mas vocês são como, né, viu? Agora vamos para a última sala e a mais difícil. Agora é com vocês. É hora da armadilha. Eu peço pro PC entrar na sala. Eu não. O especialista aqui em armadilha é você. Só fazer o teste. Foi bem, todo mundo passou pra porta, né? Não. Não, eu tô investigando a armadilha. Ele aí, tá. Mas tem que passar pela porta, não dá pra ir pra então lá, não. Eu vou na frente, então, pra entrar aí. Todo mundo passou e deve estar na frente. Eu sou o último, viu? Fica do lado dele. Se vier alguma coisa. Vocês veem que essa sala é diferente das outras, ela é um corredor gigante. Se tiver alguma flecha, eu posso defletir a flecha. Vou procurar armadilhas. Ele é um corredor gigante? Procurar armadilha. Agora, hein? Ih, eu não disse! Ah, já vou, hein? 25, cara. Procurando por armadilhas, tu vê um fio de cabelozinho bem fininho. Parece um fio de cabelo barbantezinho que tem no chão. Abre os braços assim, cuidado! Que foi? Tem uma armadilha logo à frente. Só desarmar. Só o PC aí da nossa. O PC corta o drama da situação. Pergunta só essa aí que você achou? Eu uso os meus conhecimentos ladinicos pra saber se é mais fácil, se é mais negócio. Desarmar ou só levantar o pé e passar por cima. Qual a dificuldade pra passar por cima? Rapaz, é só passar por cima. Não, pois é. Mais alto. Neto, eu pergunto pro Neonelo, tu foi só a única arma de fácil que tu encontrou? Até agora foi. Por que tu não fala o seguinte? Porque tu não continua andando e vê se tu acha outra depois dessa. Eu ignoro esse. Sim, Neto, o que tu vai fazer? É isso que eu digo se vale mais a pena. Não, desarmar. Tu vai ter que. Não, tem como fazer teste sem não, tu vai ter que usar o conceito. Passo por cima do fio. Aconteceu nada. E faço de novo pra ver se eu acho mais armadilhas no resto do corredor. E digo pro pessoal pra não avançar porque tem uma armadilha ali. Mais 7. 12. Tu não viu nada mais à frente. Fecha o livro aí. Todo mundo viu direitinho, né? E tá passando por cima, né? Não. Ficou todo mundo antes do fio que o Neto mandou. É. Aí eu digo, até aqui onde eu tô tá liberado. Só que tem um fio aí, pessoal. É, eu pergunto pra ele: todas as armas que eu achou tava tudo no chão? Não, mas eu procuro 360 graus, mas achou no chão. Tá tudo no chão, né? Cara, tá só o fio, ele só viu o fio. Ele não viu o que é ativo. Ele achou o gatilho, mas não achou o cano. Mas vocês conseguem ver alguma coisa? Além do Neto? Não, tem umas tochas iluminando na sala. Vocês estão vendo mal o Neto. O chão continua sendo aquele chão pedra, chão de pedra. Eu passo por cima do fio e vou chegando perto dele. Tranquilo. Vamos lá. Eu tô na porta ainda. Tem um dinossauro levantar as pernas. Ei, pula, mesmo. Ah, é. O dinossauro é inteligente. Pesa quanto o dinossauro precisa? Dinossauro é inteligente porque... Chamei a Deus, cara. Tô tratando ele como... Um dinossauro de cartola, num cachorro. O dinossauro é inteligente. Eu tinha perguntado era ele. Se vai levar o dinossauro, não. É mesmo. Passou, João? Não. O outro tá lá atrás com o dinossauro. O Fahel é o seguinte, eu vou usar... O dinossauro não foi aí. Então eu vou usar falar com animais. Deixa eu ver, mano. É, conta pra onde é que tem as armadilhas, mano. Ele roda mais. A gente vê um nele, né? Ele sai da roda, mano. Ele roda. Manda ele na frente, a gente vai seguir. Vou usar um ser pensante que mora nesse local. Essas armadilhas que ele acha que tem aqui mesmo. Eu fiquei sabendo que ele foi andar perambulando pelo labirinto inteiro. Mostra pra gente aí a saída. Então o raptor faz de luz pra ti 3 garrafas. Então tem que procurar uma arma pra gente se arrebentar. Eu vou procurar a segunda armadilha. É, vocês estão no cuidado que eu gosto de ter 2 magias de primeiro nível. Ei, só uma coisa. Eu repeti uma magia minha 2 vezes, eu vou pegar outra. Viu? Procurando a segunda armadilha. Ei, mas por que, que o dinossauro não vai na frente e não mostra porque ele acha as armadilhas. E desarma, ele né? Ele tá lá atrás antes do fio pro jogo. Pergunta a ele se ele já passou por essa sala aí. Tá, passou por aqui, quando fugiu. E nunca vai pegar nenhuma armadilha. Passou pelas paredes. É, né? Tá lascado. O bicho passa que foi na cagada mesmo. Nossa, filha da... Ei, bateu no braço. Se fosse um número bom, né, bicho? É, não, mas... Vai lá, tenta achar o último. Vou deixar só essa vez, porque eu sou legal. Agora, você chega numa área, depois de uns 5 metros, tem um desenho que parece uma gota, um desenho que parece um fogo. Um chão. Tu vê que é o tipo de armadilha que não tem como desarmar, tem que tentar achar uma lógica nela. Eu posso, aí eu chamo o resto do pessoal pra vir com cuidado e explicar a situação. Como é essa armadilha? Explica pra mim. Onde é que ela tá localizada? Tu chutou a do fio, né? O Jota e o Velociraptor ainda tá antes do fio. Mas como ele chamou, eu vou avançar com cuidado pra passar o fio. E vou usar um detectar magia aqui na sala, ver se tem alguma magia fora as armadilhas. Que é ritual. É um ritual, eu fiz um ritual lá pra detectar magia. Eu não gasto magia, eu não gasto... Aí fica lá concentrado. Aí tem alguma magia, eu consegui achar alguma magia na sala? Não, tu não sente magia na sala. Aí eu vou tentar usar a minha investigação pra ver se eu consigo achar o padrão lógico na armadilha que o Neto me falou. Tu não achou o padrão. Essa porra tá no chão. São vários botões com água e fogo. É como se fosse... piso, igual a esse que a gente tá olhando aqui, né, de pedra, e tem inscrições, tem um desenho, um símbolo de gota e um símbolo de chama. 19 não passou, né, se fosse. E tem uns que estão bem distantes, tipo assim, tem um gota que tá bem distante do fogo, aí tem vários fogos ao redor. Qual é o tamanho da sala? A sala é 4 de largura, e o corredor você não tem muita noção não, que é bem longo. E a altura é em torno dos 4 metros de altura, assim. Mas, eu vou perguntar... Eu não consegui entender o mecanismo, se é botão, se é... Não, tu vê que os pisos são tipo uns botões, assim, os pisos. Eu perguntava pro Valeu, se tu sabe como é que passa por isso aqui? É, eu tenho que recorrer ao resto. Aí eu chego assim, tinha um PC assim. Ele tá respondendo de longe, ele não passou do fio ainda. Eu chego um PC assim no cantinho e falo assim: reusar um. Dissipar magia na porta, é de ir pra trás e mandar elas rápido e correndo. Eu tenho uma ideia, né? Ao invés de castigar o bichinho, eu posso fazer outra coisa. Qual é a tua ideia, pessoal? Mandar um bichinho na frente pra gente passar voando. Passar voando, né? Eu posso voar, eu sou chinês, viu? E aí, o que, é que vocês vão fazer? Estão de frente desses... Eu vou voar nas costas do PC. Mandei ele na frente, PC, pela serra. Só ele passa com cuidado no fim. Não, peraí. O Neto só achou duas armadilhas até agora, né? A gente vê o padrão nas pegadas dele. Eu vou pedir pra ele tentar logo ver se ele acha a terceira. Se a terceira já tá visível pra ele. Porque a gente tem certeza que são três, né? A gente vai tentar encontrar as três. Ele tem que passar pelos quatro, não tem como andar sem passar pelos. Não, mas eu digo nessa área, ver se a terceira não, nessa não, área. Não, mas tem que passar pelos pisos. Você vai andando na frente. É, pra voar, tipo... Vocês estão tudo de frente pros pisos. Bota. E o velociraptor tá lá atrás, pisos? Em frente. São quantos pisos no total? Quantos pisos? Eu acho que uns 10 a 15 metros de piso. Assim. PC vai andando, noção, assim, tipo pica-pau assim. Na frente. Só que tem 10 a 15 metros de piso. Certo, 10 a 15 metros de aí quase. Vamos até o primeiro de... fio, só tem botão de gota e botão de chama. Só que é que faz o seguinte: a gente vai lá cortar o fio e tu mete uma magia na ponta desses pisos aí pra ver se eles ativam. A gente vai estar longe mesmo. Mas se tu botar ele nas costas, ninguém vai pisar no cio. Ele usa detectar armadilha lá na frente, não com as costas. Mas pera aí, eu não tô avisando, é como se fosse assim. É como se fosse os azulejos, então o azulejo quer fogo, quer é. Ar, quer fogo, que quer é. É que os azulejos aqui, é esse mesmo aqui. Isso aí por 15, por 10 metros, foi o que tu falou? 10 a 15 metros. Então, teoricamente, só tem duas opções, mano. Ou é o vermelho ou é o azul. Eu falo, eu voto pelo vermelho. Pergunta se todo mundo sabe nadar. Nós temos mais chance com o vermelho. Eu sou imune a fogo. Tu tem magia pra criar chuva? Aí eu falo assim: vocês podem recuar e eu vou tentar no fogo. Tá perto. Resolvido, eu vou lá pra perto. Depois ela vai pra só perto. E é pra prosseguir. Eu digo: Joca, vai pisando aí no vermelho. Ela fica lá, tá só mesmo. Tem cores a bicha? Ou não? Não, só e aí, Joca, quando tu vê que vai dar merda, eu volto. Viu? Aí eu vou assim, bem devagarzinho. Coloca o pé no vermelho. Tá fazendo certo? Aí você vai pular. Ele tá fazendo certo? Ele fala assim com as galinhas. Isso nem ele sabe. Né? Ele bota assim no ombro, né? E balança, que aí o negado não pode ver, mano. É só porque ele não tem ombro, né? Não, assim, não é assim. Macho, no 19 eu não fui. Aí eu vou tentar parar pra pensar antes de pisar. Vou tentar parar pra pensar na lógica de novo. Mas tu pisou? Não, vou parar pra pensar. Pisou ou não pisou? Não, eu botei esse pezinho e eu botar eu não. Aí eu vou tentar pensar na lógica de novo, mano. Pensar alguma coisa. Não achou nenhuma. Aí eu vou pisar no vermelho. Pisou. Quando pisou, sai uma cabeça de dragão e solta uma torre. E acerta tudo os peitos. Certo. Mas tu imune a fogo mesmo? Eu sou imune a fogo. Então pronto, não sei de nada. Aí eu piso o legalzinho. Qual a raça, né, Jotel? Qual a raça dele, já fez? Chifley. O nome da magia é, tá aqui, ó, resistente a dano de fogo. Então eu diria assim, eu não tinha tentado listar filho. Tá aqui, botei bem aqui na frente, botei visão no escuro, resistente a dano de fogo, legado infernal, recuperação arcana, tradição arcana, adivinhação e incremento de valor. São as minhas habilidades. Dar um pulo até o final da sala. Aí eu vou dançando as sessões de fogo, ver se eu vou. Quando eu pisei, ele desativou? Todos. Aí eu vou. Na hora que tu pisa, sai a cabeça e solta a porta. Aí eu vou, tiro o pé e piso de novo, esse cara acontece de novo. Vou quebrar a cabeça de fogo. Não, mas presta atenção, a cabeça ela é assim, ó. Quando tu pisa, ela sai, ela é embutida, ela sai. Aí na hora que ela sai, eu vou quebrar. Fogo, Aí voa. Pois é, agora que ela sai. Não, você... é rápido. Ele tem força pra sair. Tem força pra sair. Eu jogo uma magia. Ela é de metal. Eu jogo uma magia. Eu tenho... Ela é de metal reforçada. Eu tenho, porque meus números eu posso definir. Praticamente indestrutível. Aí eu vou pisar no vermelho e começar a bater na parede. Assim, esse aparelho só tem duas opções. O cara ou pisa no vermelho ou pisa no azul ou sai voando. Só tem esses três. Vermelho já não dá. Só eu posso tentar pular lá pro final, porque eu tenho o passe do vento. E você faz stealth ou via aí, pessoal? Eu 24. Especificou tudo. Claramente, o raptor ficou impaciente e andou. Passou pela linha. Vixe. Por cima da linha. Aí eu tô ouvindo. Vixi, corre, menino! Rapaz, eu nem penso. Eu olho assim pra ele aí, agora tu vai ter que passar lá na frente. Aí eu olho assim, aí eu invoco duas águias de você tá vindo uma bola gigante de pedra na direção do você. Uma pra mim, mano. O que então, vocês vão fazer? Pelo amor de Deus, vocês estão discutindo pra caralho. Não, ele já foi, já resolveu. Duas aranhas, 14 cada e vamos embora. E vamos pela parede, sem pisar em nada. Como é que é pela parede, mano? Duas aranhas! Duas águias gigantes. Duas águias, pronto. Aí a gente sobe nela, duas pessoas dá pra subir. Não dá, não dá tempo, a bola já tá em cima. Vixe, falou galera. Saiu correndo pisando no vermelho. Eu vou correndo nas costas do Joel, a gente pode carregar. Seguinte, vocês vão fazer, vou resumir, vai ser 10 testes, né? Como vocês sabem. Agora eu quero perguntar, vocês vão pisar no fogo ou vai pisar na água? Na água, claro. O lugar sabe que dá. Então pronto. Como vocês sabem, e vão pisar na água, a dificuldade, como vocês estão correndo da pedra, a dificuldade é 20. Vocês vão fazer 10 testes. De quê? Dificuldade 20. Eu posso jogar uma bola de fogo nessa bola gigante e tentar quebrar ela? Tu não pode parar a pedra com as mãos, não, Jorge. Não pode tentar parar a pedra com as mãos, não. Ele é forte. Já disse, não dá pra quebrar. Que a bola já é de pé. Qual o tamanho dessa pedra? Qual o tamanho dessa pedra? Ela pega toda a área da sala. Encaixa bem direitinho. E se for, não é o que eu pensei. Se for, não é o que eu pensei, acho que é seguro. Ela tá vindo, negado. Tô correndo. Pulou sim. Eu já tô na frente, eu tô na tua. Eu vou transformar em um leão. Vou correr e vou saltar. Pronto, vocês vão ficar fazendo teste de destreza aí. Se vocês saltarem muito longe, vai aumentar a dificuldade. Não, peraí, pra mim é o mesmo teste, eu tô mais longe que eles. Eu tô lá na frente. Não, tu é só correr. Tu não precisa fazer teste, não. Pronto, eu tô indo embora. Eu vou virar um leão. Tem certeza, pessoal. Não vai dar tempo, não. Vai, eu vou correndo, pisando no azul. E quando eu chegar mais perto do cima do Jota, eu vou em cima do Jota. Beleza, vamos pegar o meta aí. Joga logo aí de 3 dados de uma vez aí pra gente ver 3 times de uma vez. Passar nos 3. Destreza é a minha especialidade. A dificuldade é 20, né? Tem que correr. Tem que dar com se não fosse correr, se fosse andando, a dificuldade era 10, só. Eu tenho uma acrobacia. Se você perto, ia demorar demais, mano. Eu tenho acrobacia. Eu vou passar usando o passo do vento. Mas vamos primeiro ver o neto aqui. Vamos lá. 18. Passou em 1, né? 17 e 20. Não passou, só não passou em 1. Pronto. 1 não passou, certo? Aí joga mais 3 aí. Olha o cuidado aí, pessoal. Nem aquelas mulheres lá velhas. Falhou em mais 2. Mais 2, 3, 3 erros, né? É. Então são 3 bolas de fogo. Aí passou. Você quer pisar no azul? Pera aí, eu tô pisando no azul, mano. Eu sei, mas só que como tu não passou no teste de estrela, tu levou bola de fogo. Tem bola de fogo até agora. No azul é bola de fogo também. Não, eu tento pisar no azul, mas como ele tá correndo e é aleatório, ele acaba errando mais de 3. Teve uma hora que tu pisou em 2 de fogo. Pisou em 2 de fogo. Ah, foi um dano. O cara pisou bem na diagonal. Pisou na diagonal assim, em cima de 2 de fogo. Na época teve 4 erros, né? É. Cada bola de fogo é 2 descer de dano. Ela chegou no final da sala, levou 24 anos. Pega no fogo. Conseguiu chegar no final. Agora é tudo, pessoal. Teste de quê, né? Teste de destreza aí. Qual o teu modificador de destreza? Mais um só. Então pronto, deve ser 9 ou mais. Não pensava em 9. Passei, só passei um. 3, né? 3 bolas de fogo. Tu não tem acrobacia, não? Não. nada. Ai, vai ser mais. Tá. Teve mais três. Ei, eu pensei antes de morrer, pode me curar. Então levou até agora 6 pontos. 6. Então falta só mais 2 dados, só 2 dados. Como você percebe? Boa! Ixi! PC tirou um 20 um, e anulou o outro. É só 6. Tirou um 20zão. PC deu um mortal, mano. É. Ele já deu um mortal pegando fogo, cara. O velociraptor te acompanha, só que ele vai correndo pelas paredes. Filho da puta, esse negócio é errado. Multiplica por 6. Vai, vai, vai. PC fica com fogo. 3, 3, 3, 6. 3, 6. Cadê Galha Mal? 1843. E a bicha tá vindo, né? Eu fui embora, né? Tava na frente? Bom, só recapitulando o HP com vocês, certo? O Joel tá com o instinto normal dele, o Joel não perdeu nada, o PC só tá com 25 de HP e o Neto só tá com 16 de HP. Eu pensei tem mais, eu pensei levar essa porrada todo mundo tem mais do que eu. Peça cura pro PC, PC. Eu vou dar o meu salto do vento, que é o meu pulo, ele dobra de tamanho. Você não pega pulo. Alô, PC, saiu voando assim. Tipo um lissinho, né? Os caras saem que nem um lissinho quando acertam uma dança única. Só eu pegando impulso e pulando mesmo. Como tu vai usar essa habilidade, eu vou colocar uma regra nova. E como é o dobro, aí vai ser a dificuldade 10. Todos os dados. Que lixaria! Duas bolas de fogo aqui. Não, eu caio que eu não pensei. Qual é o teu um de bagagem mais forte? Isso aí é a maldição do PC, viu? Levou. Passou, um, né? Levou um só. É. 5 bolas de fogo. E levou um. 6 mais 3, 9. 38, 27 por 11. É isso. Tranquilo. Não, sai da marinha. Cura aí, PC, cura todo mundo aí. Mas como é que todo mundo no jogo pegou metade do teste e ainda levou a mesma quantidade que todo mundo? Então pronto. Vocês passaram pela segunda armadilha. Falta só a última, como vocês sabem. Neto, agora é a sua vez, ó. Peço pra PC me curar. Dificuldade 20 de percepção. A gente tem porção? Cadê? Você vai se curar, uma coisinha. Como é que vai fazer? Porque a próxima armadilha é. Pula logo aí, pessoal. É, mas eu vou. Eu falo, é, mas tu quer matar esse teu dinossauro nessa porra? Mas assim, matou todo mundo, mano. Eu ouvi dizer que sangue de velociraptor. Só mostrar pra vocês. Cura queimado. Vou pegar um tempo pra se curar. Qual é a tua magia? Curar ferimentos. Tem quantas ainda? Duas. Mas depois disso aqui tem que tirar um descanso curto, viu, pra poder recuperar os pontos de vida. Teu descanso curto, tu recupera metade do teu level. Teus dados de vida. Teus dados de vida. Tem dado de vida, é? É, os teus dados de vida. Tu não é 5D4? Ou é 5D6? Mas fala assim, tu tem recuperação arcana? Não, esse é pra magia, mas esse é pra tudo. Pois é, não tem não, mas quero ter alguns outros classes tem também. É, mas esse é só pra mago. É não, mas tem outras classes que tem. Mas depois só que eu sou de vida. Vai lá, eu vou pra última armadilha. Não, mas vamos descansar, cara. Tá tudo que tá dando fugido. Calma aí, nossa, um pedacinho aí. Eu peço pro Velociraptor contar a história da vida dele. É uma hora de descanso. Teste de ouvir, PC. De novo. Só a porra do Velociraptor, mano. Vixi! Mano, e o PC ficou bom. Vai, tenta. Vai. O Cássio tirou um dado, velho. PC, vai lá, João. Vai não, vai. Não, o Joel também tirou um, já até isso. É, bateu um do PC aqui. Eles podiam dormir, né? Já tiraram o quilo, eles adormeceram. Então, assim. Aí! Aí, o cara é quase um coiote. É o quê? É, percepção é sabedoria. Tá, que pariu! Os caras estão dormindo. Ei, o Raptor! É, fala assim, Raptor. Cinco, velho. Ei, como é que eu jogo dele? É, vê se ele tem vantagem. Tem que ver se ele tem vantagem. Eu sei qual é a vantagem. Vixe, Maria! Vixe, Maria. Eu falo com ele. Vixe, é o herói do time, mano. Assim, pessoal. Ele faz só assim, ó. Ele fala, mano, pode falar. Eu entendo ele. Ele fala pela mente, mano. Ele fala que nem animal, só que eu escuto. Eu falo, tá vindo da outra, tá vindo da outra. O lobisomem tá vindo, ele fala. Eu falei que ele vai pegar a pó de fogo. Eu falei, ele vai só assim, ó. Ele fudeu, né? Volta a ser, mano, e a gente vai. É, ela tá dizendo que tá vindo um bicho aí. Aí eu falei assim, mano. Agora já dá pra ouvir o mundo já. Vai. Eu vou procurar a armadilha, porque é mais pra cá. Não passou pela pedra, não. Passou pela pedra, não. A pedra sumiu. Esse é travado, hein? Ele tá chamando. Ele tá chamando, mas ele joga a porta de dado. O lobisomem leva os 10 dados de dano. Eu tô no 17. E só mais quantos monstros? Peraí. Deixa eu perguntar uma coisa. Qual a distância do corredor? Não interessa, mano. Tirei 24. 4x4. Novela 4x4. Cabe 4 pessoas assim alinhadas, é? Ou cabe só 2? 4x4 metros. Sim, mano. Tirei 24. Sim, você vai o quê? Eu vou procurar a última armadilha. Já achei que ver que essa sala tem umas fendas. Tem um piso, né? Aí tu vê que no piso tem tipo uma réguazinha assim no piso, assim, como se fosse uma parede, assim. Tu vê tipo a largura a espessura de uma parede no chão, assim. Tu vê que é como se ela subisse, assim. Tu repara que ela tem uns arranhões, assim, como se ela subisse. Tem um buraco no teto? Eu tento identificar qual o mecanismo que dispara ela. Não tem, tu não identificou. Tu só identificou que existe isso aí. Ela é desarmada. Tem que desarmar. O lobisomem tá vindo. Eu faço a cobertura aí, vai ser tipo nosso alvo. 15. Tente de novo. Vocês têm duas opções agora, porque o próximo turno é o lobisomem. Ou vocês entram, ou vocês enfrentam o lobisomem. Aí eu falei assim, companheiros, é melhor lutarmos contra o lobisomem aqui. Porque vamos fazer uma barreira e impedir que ele passe do fogo. Vamos usar o fogo contra ele. Eu tive uma ideia também. Assim que o Jota falou isso, o lobisomem passa que nem o você fazer. Ah, é? Vindo. Eu vou jogar o fogo dele pra derrubar ele. Eu vou uma flechada nele. Eu vou fazer uma coisa bem legal com ele também, E ó, de novo, vamos enfrentar o lobisomem ou vamos entrar na armadilha? Não, vamos enfrentar o lobisomem. Eu vou tentar usar. Ei, vai pra frente do grupo, vai tu diz. Ó, o lobisomem ele tem 3 metros de altura. Ele não chegou ainda, né? Ele tá correndo pela parede, eu vou tentar usar a atenção é enorme, isso aí é gigante. Eu vou tentar usar. Vou usar mísseis mágicos pra tentar derrubar ele. Beleza, eu deixo até tu usar. Tu solta e nem sente. Sente porra nenhuma, ele continua. Passa logo por essa porta. É, vamos ter que ir embora, macho. Eu vou precisar da batalha. Eu vou fazer minha última cartada, Raio Lunar. Raio Lunar? Não, vai invocar o Lulu, é PC. Não, mas ele vai destruir ele. Vai, PC, leva logo. Por essa aí o Samuel não espera. Você pode invocar uma linda. 12 metros de altura? Pega. Eu faço lá. A Luna. Beleza, PC, mas como você tá invocando, ele vai atacar o menino. Vocês estão conversando muito. Ele já tá lá em cima de você e vai atacar a primeira agarrada. Como tem 4 pessoas aqui, ele não foca no dinossauro. Só no. Eu uso meu ponto de ki pra dar uma esquiva nele. Bicho todo corporal. Já vem do lobisomem, né, cara? Tem que ficar bem. Ah, mas tem essa não. É o 3, é o Joel. Esquiva aí. Você é do Joel 15, né? É só 15, 17, tu é doido, né? É 17? É, mano, tem esse cheiro alto pra caralho. Esquiva. Joel esquiva lindamente, dá um portal pra trás, só as garras do lobisomem passando. Ele dá raiva com a garra dele. Aí você vê que a garra dele é tão forte que ele rasga a parede. Vai, Joel. Dá pra tu pular pra trás dele lutar, não chutar ele na armadilha? Tô confiando na carta. Vocês querem testar a iniciativa pra ver quem é agora? Não, tenta ver. Você vai falar pra relação, então foi a relação. Falei pra rolar o turno. Ei, PC, você não errou, não tem aquele ataque lá, não? Não, mas ele entrou no teu range, mano. Tem um ataque. Tu tá perto do Joel? Tô. Então dá uma range de ataque dele. Ataque é o que tem. Sim, lá no volta, já tá aqui. Só pra saber se eu tinha. Onde é isso? Constituição, é o lá. Constituição dele. É, 25. Certo, com desvantagem. Porque tu é o encantador. Certo. Faz. Pensei aí, é o mestre agora. Virou 25, agora. 25, virou o jogo. Quanto é que vai ser? 7. 20, mais 7. 18. Fala de novo. De novo? É, desvantagem. Ele vai usar o menor. 19. É, falou, ele tem que conseguir quanto ele? Tem que conseguir 15. 15. Eu explico bem. Passou, não adiantou nós. A ideia do PC é boa, mas não funcionou. Essa é aquela nossa área perto. Agora o lobisomem vai atacar, não sei de novo. Não, nossa vem, mano. Volta nós três. Então bora, meu filho, ataque, vocês estão conversando. Explico pra vocês como é que funciona o mecanismo. Igual, tem um piso aqui. Só tem um problema, tu vai sofrer 2d10 pela metade. Provavelmente, se alguém pisar aqui. Que tu leva o dano. A coluna só. Eu explico o pensamento da atenção. 4. 7. Mas regenera na mesma hora, vou ver então. Mas eu acho. Vamos pisar no piso lá. Eu expliquei pra eles como é que funciona a armadilha e eu vou desviando o mecanismo. Não, o que tu percebeu é que não tem desvio do mecanismo. É uma parede naquela visível. Área eu não entrar. Mas é o que eu vi, um piso que tá elevado, um piso tem ranura, eu acho que ele se movimenta, tem algum deslocamento dele. Eu digo, ó, provavelmente se pisar nele ele vai se mexer alguma coisa. Então desvia daqui dentro. Desvia, mas se é o único corpo que tem diferente, alguém prédio de mulher desvia e a gente vai tentar passar. Todo mundo vai passar? Vou passar. Desviando e tal. Todo mundo entra e só passa, o lobisomem para na frente e sobe uma parede de pedra. Assim que a parede sobe, o lobisomem não avança mais e vocês ficam fechados, porque sobe a parede de pedra do lado. É 8 metros, o quadro de largura, o teto começa a aparecer e o começa a descer. Esse se transforma em um mundo mal alto, não é geral. Vocês vão arredor com 4 esqueletos, os esqueletos ganham vida, estão avançando pra cima de vocês. Pra vocês me darem cobertura até eu achar o mecanismo da armadilha. Eu vou usar toca arrepiante no esqueleto. Vocês veem que a parede, o teto tá descendo muito rápido. Em resumo de tempo de turno. De turno são 4 turnos. Se vocês não resolverem esses 4 turnos, vocês vão morrer esmagados. Sim, eu vou usar o toca arrepiante no esqueleto. Mas ele tem que matar, tem que proteger aqui. De vez em quando eu consigo derrubar um. Pronto, quer testar a iniciativa? Pronto, vou lançar as iniciativas. A gente tem iniciativa, os esqueletos levantaram, macho. A gente tem iniciativa. Vai lá, vou deixar atrás. Deu 13. Vai, procurar a armadilha. Vamos lá, procurar o mecanismo da armadilha. Enquanto isso, não é procurar o mecanismo da armadilha. Deu 20. Tu achou? Agora tem que desarmar. É tipo, não tem aquele filme do Indiana Jones que é o primeiro de atirar aqui, tá cheio de inseto, tá vendo? Tem medo de inseto. Dificuldade de 20 pra desarmar. Tem mais 3 tentativas. Tu voou um, já perdeu um tubo, cara. Lá, tem só mais 3 chances, tu não conseguiu. Causa aí, causa 13. Vai, você vai atacar o dinossauro, tá perto de mim? Tá. Vou mandar atacar o esqueleto. Beleza. Ele olha pro esqueleto e. O dinossauro é cruzeiro, vai dar, que bicho. Vou virar um lobo atroz, tá perto de mim, né, Joel? A gente faz um perímetro. Ah, tá perto do Neto. Fazer um perímetro, não aconteceu. Fazer um perímetro. Fazer um perímetro é sempre uma boa ideia. Ou é esse baixo aí. Só tem um turno, demora muito. É um segundo turno. Vou atacar, tá vou atacar. Não tem tempo não, mas tem que continuar. Vou atacar o esqueleto que tá. Vou atacar o esqueleto que tá perto do Neto. Então pronto, tentar... o PC perdeu o turno dele. Não, mas só pro avô, papai. Ele não pula no negativo. É o que mais pula demais, vocês querem perder. Lembrando que eu dou 3 ataques nele. Dou 3 ataques nele. Desarmado, né? Beleza. Eu ataco com a destreza, né? 13. 19 e mais. 2, 13. 2-13? É. Então só acertou um. Cabeça! Esse ar dele é alto. O esqueleto, é esqueleto guerreiro. É o D4. Esse ar aqui. 3. Freio de dano. Tu só causa 3, mano? É. Eu só quero um dano pro meu aí. Mas tu vê que o esqueleto, ele defende aqui com a cor dele, tu vê que quebra o seu sangue dele. Olha aí, bicho fraquinho. Veja, toda destreza é quanto? Mais 4. Então é 7, mano. Quebrou mesmo assim, o braço dele. Eu consigo usar a magia pra desacelerar. Eu tenho uma magia chamada. Paralta. Não, é desacelerar. Eu posso usar essa magia no mecanismo? É boa. Lentidão. Pode ser. Se der certo a magia, sim, eu vou botar uma dificuldade. A magia, mas é automática não. A magia ela pega numa área. Aí eu posso acertar 6 alvos nessa área. Aí eu vou mudar uma dificuldade só pra ver se dá certo ou não. Eu vou dar 2 pontos que passa lá. Dificuldade 15. Foda. Não, 13. É agora aí pra desarmar. Vixe. 18 foi 25. Conseguiu. Os esqueletos caem na mesma hora. Eu começo a rir nessa hora aí. Aí as duas colunas baixam. Você já estão vendo a silhueta do lobisomem só espalhando. Vixe, percebo. O raio tá lá. Não, vai ficar lá. Ele sai de lá não, viu, Fael? Eu posso movimentar ele. E deu certo? Deu, mano. Só que ele não acaba, ele fica lá parado. Aí depois ele faz de novo o teste de pra poder tentar. É, vocês. Desvantagem. Aí eu vou fazer isso, eu vou correr. O quê? Vou trazer o raio pra cima dele. Aí ele faz o teste de novo pra ver se ele te transforma. Duas vezes. Se ele te transformar. A dificuldade dele é 15. É 15 não, mas 20. Ele se destransforma. Eu falo, vocês têm que falar com ele aí, pai, que eu tô transformado em lobo, pra ele ficar lá. Eu falo, salvou não, vamos matar esse bicho. Não, ele é imune, mano. Ele fica forte mesmo, já lembro não quando ele ter usado ele de transformado também, não pegou mais. E agradecimento, eu vou lhe mostrar a sala do Minoto. Eu aliso assim o pelo do PC. O dinossauro tá lá palitando o dente. Ei, vamos tirar o descanso curto, vamos chegar perto dessa Minotauro. A gente já descansou pra recuperar nossos dados de vida. Pra gente entrar, porque se a gente tá penando aí com esses bichos aí, a gente ficou pior, tá? Vamos chegar lá dentro. Amém. Vocês pra frente da última entrada, e ele fala: pessoal, não posso mais passar daqui. Antes, quero dizer meu nome. Meu nome é Fred, e eu quero dizer que eu estou agradecido, mas essa magia ela vai ceder, então eu vou me transformar. Então vocês têm que entrar o mais rápido possível. Ah, lá. Mas a dica que eu dou pra vocês: o Minotauro que tá lá dentro, ele tem um amuleto no pescoço. Se você destruir o amuleto, ele se livra da maldição que ele, um necromante que dominou aqui no labirinto. Se a gente cortar o pescoço dele, também funcionará. Ele é muito forte. E o necromante está fazendo o ritual das 6 mulheres para trazer uma névoa que nunca mais vai ter sol nessa região. Se você não conseguir derrotar ele... Então fora ele ainda tem um necromante. Quebra o amuleto do pescoço que vocês salvarão o Minotauro. Vão, e posso. Foi bem. Entrar dentro da sala, o Minotauro está sentado num tronco. Bate fogo. Vocês demoraram muito, não joga. Tá pronto. Tá com tua oportunidade, tá com tua oportunidade. É, ele tem que se livrar. O cara ficou puto. Aí já leva a bola. É 2d6 de dano, né? 8d6. Não marro, mano. É, 8d6 de dano. Pronto. Pronto, terminou a vez. Joga 1d6 e multiplicado por 8. Não, vou jogar 8 vezes. Vai que dá 1. Não, multiplicado. Vai acertar do máximo. Olha aí, 7. 7. Vezes 8. Vezes 4. Né? Vezes 4. Dá. Aí agora vocês jogam iniciativa, porque o Jota ele fez um ataque surpresa. Vocês vão fazer a iniciativa. Jota já foi, vai ser o Joel. Salinha que tá o doidão. Tá atrás dele. Do lado. Tem um trono aqui, na lateral do trono tem tipo uma porta de pedra. Vocês estão vendo o necromante fazendo ritual lá com as virgens amarradas com correntes. Tenta dar uma rasteira nele, mas que eu tiro o portão. Pegar minha espada, dar uma espadada no joelho dele. Em quem? No Minotauro. Ah, sim. Vou tacar um chutão pra desestabilizar a perna dele. Dá uma voadora no amuleto. Aí vai a primeira espadada no joelho. Não sou nada, hein? Caralho, João. Tu erra a espadada, tu leva a própria espadada, viu, João? Tu acerta o teu joelho. Você acertou o dele. Torceu o tornozelo. O João só tá com 3 pontos de vida, viu? E o golpe que eu dei na joelhada dele. Agora dá o dano dele agora. Piu. 5 de dano, né? Enquanto isso... Zumbis, tá saindo zumbi da sala do Necromante. Tá. 4 zumbis guerreiros e vão atacar o PC. Boa. Os 4. Um acertou. Dois acertaram. Um acertou o PC na perna e outro no braço. E o outro veio, o PC conseguiu esquivar, tentando se defender. Enfim. 4 de 1 e 8. Caralho! Mataram o fiel, velho. 12 de dano. 37 menos 12, 25. Então agora é tu, né? Eu vou tentar com minhas duas espadas curtas me posicionar mais ou menos atrás do Minotauro e tentar quebrar a corrente, o cordão dele. Eu vou usar uma das primeiras de munição para ele acertar automaticamente. É. 16. Então pronto, acertou, dá o dano. Curtiu. E é crítico, bichão. É crítico mesmo. Tu vê que o golpe foi muito forte, mas não quebrou a muleta. Ele meio... Aí rachou. Aí eu só falo assim, eu sabia! Quero esperar a aventura todo dia. Agora é a vez do Minotauro. Mestre, posso atacá-los? Não, mate todos eles, principalmente aquele mate. Tá falando demais, vai atacar, vou atacar. Vai, vai, tá falando demais, vai. Tá falando demais. Vai atacar o Jota. Tá um pouquinho longe, não tá, não? Ele vai atacar quem? Tu, Jota. Ele vai passar pelo. Vai, ele tá em sentinela, vai sair do range dele e vai dar qualquer oportunidade. Ataque da oportunidade. É outro ataque furtivo. Ele levanta o martelo e arremessa. Em mim? Em direção. Tu tá fazendo um ataque que é a distância corpo a corpo, né? Eu posso pegar esse machado aí, eu tento refletir projéteis. É reação? É, né? É ação. É reação, então ela pode. Se for reação, tu pode. Se for ação, tu não pode. Tem que ver se é ação ou se é reação. Olha aí no livro aí. Tenta parar, mano. Tenta parar. Olha aí. É reação, eu acho. Se eu não me engano, ataca a distância já. Sabe o jogo aqui, né? Reação é mas só quando tu é atingido. Ah, ela tava na frente do martelo, ah, passou tá assim de lado. É, mas tu tá dando ataque de distância. 11 ou mais ele acerta, hein? Passou de lado. Ataque de oportunidade, hein? 19. Eita, matou, ó. E o crítico, viu? Porque é 19 e 20. Ataque a distância computando com o papo com outras pessoas é ataque de oportunidade já com desvantagem. 16. Aí eu vou usar escudo arcano como reação. Tu não tá usando uma armadura, não? Mas tá, vai ficar 15. Agora com o escudo arcano vai pra 20. Esse é até o próximo turno, até o próximo ataque que eu recebi. Detalhe, vocês estão vendo que a luz lá da sala do necromante tá aumentando a luz lá. É, pensei, por que tu não sai correndo e invade lá a sala do necromante pra atrapalhar o ritual? O Jota só tem 6 HP, 6 de HP, viu? Eu vou usar, eu já te falei, né? Vou usar o escudo arcano como reação. Calma que eu venho. Não, cara, é reação. É reação dele. Quando eu recebo dano, eu uso como reação. Mais 5. É. Mais 5, mas até quando? É uma rodada. Pronto. Aí eu vou usar. Até a próxima. Aí eu pego, na hora que eu recebo dano aqui, eu pulo ela porrada. Eu faço assim, junto a minha mão, pego no meu colar e faço usando a magia, escudo arcano. O cara é tipo. Até o próximo. Até o próximo turno eu tô com 20 de CA. Pensei, vai. Pensei, o Jorge tem que fazer alguma coisa pra atrapalhar o ritual aí. Ah, tô vendo o necromante, eu fico de visão dele. Ah, sim, tu tá vendo que a luz lá aumentou muito, viu? Ela tá duas vezes mais forte. Invade lá, mano. Certo, vou sair daí com forma de lobo correndo, 18 metros. Vou deixar o dinossauro aí tancando os esqueletos. O dinossauro não pode atacar ele. Ele não vai atacar, mas vai ficar no meio. Não, fica não. Pode não. Ele não ataca nada do labirinto, ele não pode. Putaria. Eu fiquei 15 metros. Você mandou ele ficar atrapalhado. Saiu 15 metros lá, quando tiver campo de visão duro, né, necromante. Tem que passar pelos esqueletos. Tu tem que passar pelos esqueletos. Ah, tá. Passa correndo, PC. Voar. Eu vou passar mesmo assim. Vai levar 5 golpes. Cara, escondendo os D20 por Samuel. Os esqueletos vão tentar acertar o lobo que tá esquivando, né? Bom, o PC vai, tipo, serpenteando, né? Vai, PC eu acredito. Lá, narra o primeiro. Narra o primeiro. Errou. Boa. Errou. Narra o segundo. Errou. PC esquivou. Lá vai o terceiro. PC esquivou. PC é um ninja, mano. Deixa eu ver aqui se é no último. PC tá jogando aí. Parece coisa de filme mesmo, era no último. O cara pensando que o PC ia conseguir, os caras pegaram ele. Ah, mais 3, PC. Mais 3, ó. Mais 3, porque é só 1. Um. Só 1 acertou. Só 1 acertou. Foi 9. Aí o dano é o D8, né? Tá cagado. 4 de dano. Bem no rabinho do PC, mano. Eu vou aproveitar que eu já tô indo na direção do Joel e do Neto. Eu vou pular não, em cima. Não, mano, tu tá indo no negócio do necromante. Eles estão no Minotauro. Tu tá indo pra direita e eles estão no meio. É. Certo, eu vou sair do campo de visão do Minotauro. Quando chegar no meu limite de deslocamento de 15 metros, eu vou me destransformar, normal, são bônus. E vou invocar um Alossauro a 10 metros de distância do primeiro necromante que eu ver. Só pode fazer isso em forma de louco. Não, ele transforma, que é ação bônus. Você pode usar sua ação bônus pro turno. Aí vai com o Alossauro e ele vai atacar o primeiro necromante comandado. Eu ataque esse desgraçado com tudo que você tem, bote. Tu vê que o mago tá usando tipo um campo de força. Esse que eu tenho, alguém tem que anular essa magia aí. Aí eu vi a magia, né? Grita lá de dentro, tem magia. O campo tá preso. Tu vê que o... agora tá 3 vezes mais forte a energia lá, a iluminação da sala. Finalmente eu vou fazer o ritual. Ele tá gritando lá. Megalomaniacamente. Atravessa a porta, PC. Minha vez? Agora é a vez do Jota. Não esqueci da conta, tu ferrou o quê? Ataque de oportunidade. É. Tu ferrou o quê? Que? Tu disse que fez assim com a mão pra segurar o alçado? Não, não. Ele tinha ativado o campo de força. Então ele pegou a concentração da magia. Não, ele tá fazendo uma aqui e outra aqui, ó. É, o cara é o Itachi, né? Ele faz magia só com a mão. Eu vou pra um lugar onde meu campo de. A 12 metros onde pega o Minotauro e pega o. Pronto, perdeu o ponto. Então andou 12 metros. Agora não, cara, eu morri bem. Eu falei que. Mas tu disse que andou 12 metros. Eu falei que andou 12 metros, não. Eu falei. Onde é o turno, não é, PC? Quando anda 12 metros. Padrão, movimentos. Ei, cara, eu não falei que. Movimento não é 9 metros pra. Esse é, mas só para. Eu não falei que anda 12 metros. Eu ia falar que andar pra poder ficar em 12 metros de distância. Do... É, quer dizer, quando tu faz isso, tu não anda 12 metros. Tu teletransporta. Qual é a distância? O cara anda tipo Drácula de Branchton. Não, cara. Deslizando. Eu não tô andando 12 metros, cara. Eu tô andando o suficiente pra ficar no alcance da magia. Eu não tô andando 12 metros, eu tô andando o mínimo possível pra poder ficar no alcance, né? Pra ficar mais distante possível. Entendeu? Então usar que magia. Eu vou usar o cubo de 12 metros pra poder deixar o Minotauro, os esqueletos e o lixo lento. Tá usado, só. São os... Aí, no caso a dificuldade é 20, né? Que é o. Então nível mais 15, que é o padrão que eu tenho, né? Deixa eu fazer aqui o teste deles. Eles podem tentar sair no próximo, no final do turno deles. Mas pelo menos um turno eles vão levar. Eles vão fazer um teste de carisma no final do turno deles. Carisma? É. Carinho. Ó, não passou, ficou lento, né? Não, não tem teste nessa magia. Não passou. Vindão desse cara. O lixo que tá falando é o necromante? É. Caiu o Fulento. É, eita, pô. Ele, o que ele tá fazendo, ele vai demorar um turno a mais. Uma roda. Só precisa de um turno. O que ele tava fazendo já tá na metade do que ele ia fazer. É um turno a mais. O cordão, mano, já tá trincado, ó. Tu vem correndo e se pendura no portão. Ah, eu vou dar 3 golpes no. No colar. Sendo que 2 deles eu vou usar o da mão aberta, que é pra derrubar ele. Não, mas. Aí eu não sei se é um amigo, faço tag de inteligência, dificuldade 10. Mais 2 agora. Tu percebeu que o colar só quebra se for com metal. Metal batendo nele. Dando forrada não quebra, não. Não é que não teve, ele tirou, não. 3 golpes com a espada. 11 pra cima. Errou. Eu acerto, tenta acertar o meu. Toma, 2 golpes agora. 20, menino. 2d6. Dá um dano aí, ó. 7. 7. Colar tá só a peinha mesmo. Agora é a vez dos zumbis. Que vão atacar o PC. Não, tá longe. Então tá mais perto, menino. Eu saio, me locomovi 15 metros pra frente, lá pra o necromante. Ele vai ter que se locomover 15 metros. Mas como se a sala é 8? PC tentando esquivar do zumbi de novo, serpenteando. Vamos que eu não tô fazendo nada. Primeiro. Pegou, né? 18, né? Segundo. É menos. Errou. Ele tá com menos 2. Tem menos 2, todos eles. Pegou do mesmo jeito. Sim, pegou do mesmo jeito. Pegou 15. Esse último não pegou 2. Deu 8, né? Eita, eu acho que a gente ressuscita, PC. Primeiro, 2 mais 3, 5 de dano. E 5 mais 3, 8, né? 13. 12. PC tá com 8 pontos de vida. 12. 12, mano. 25. 8, 3. Ele tava com 15. Eu tinha deixado 25, mano. Deixei na tabela. Assim. Tipo, tu tá descontando do lobo da outra vez. Era 25. Tu tá descontando do lobo da outra vez. É, porque tinha ficado 25. Só que eu virei humano. Aí tu segurou. Não, eu voltei a ser 25 pontos de vida. Então tu causou 12 de dano? Isso é roubado, então... mas toda vida tu diz das novas transformações. É, tu segura. Não, eu fico com 25. Tem 8 de HP, PC. Não. É 8 e acabou, PC. Não, meu HP ferido é 25. Eu virei novo pra 37. Quando eu me destransformar, ou sofrer dano. Volto pra 25 pontos de vida que eu tava antes. Entendi. Eu não volto com o PV que eu tava cheio, só se eu tivesse com o PV cheio. Tá roubado. Assim. Tá roubado, sim, tá roubado. É 8 e 3. Vai ficar 8 pontos de vida. Não, você é regra da classe, é doido. Isso é regra do personagem. Isso aí é a cor do Paulo Roberto. Que aí o cara ficava infinito. Não, mano. Mas esse cara não morre. Ele é infinito. 20º nível é basicamente imortal, ele. Ele vive ficando bichinho infinitamente. Tá errado isso aí. Pode ser. Por que é que os druidas não dominaram o mundo, então? Assim, os druidas eram pra dominar o mundo. Agora é um necromante, na ordem, a iniciativa é um necromante. Ele desfaz o escudo dele e envolve mais 4 zumbis. Tá morrendo tá próximo. Aí os zumbis estão indo na direção do Jota. Agora é a vez do Neto. Vai lá. Vamos virar no Hordão, viu? Tentou não, infelizmente, né? Tentou. Tu deu no 2 passou na peinha, mas não pegou o cordão. Tu ataca com vantagem, tu joga o dado 2 vezes. Não é possível que dê outro número menor que esse. Puta que pariu. Tentou 2 vezes, mas não conseguiu. Minotauro Luar, ele controla o machado dele e manda de volta pro Jota, que tá puto esse mais aí. Mas ele nasce água. Cabelinho, mas não acerta. Volto pra ele. Bateu no meu escudo, mas veio do necromante. Pronto, farra assim aí para o machado. Agora é o PC. Vai, certo. PC, tô achando. O mago desfez lá o coisa, né? Desfez, né? Ele tá sem a proteção. Detalhe, se tu for mandar ele atacar, vai ter 8 ataques de oportunidade do zumbi, né? Nele, né? Ataque de oportunidade. Não, ataque de oportunidade do local. Peraí, só visualizar aqui. Os zumbis e os esqueletos estão tudo perto do outro, né? Então, estão tudo perto do Alossauro e do PC ali, estão tudo junto ali, então, né? Não, é. Tudo junto ali. É. Eles estão perto da porta, né? Da porta do necromante. Beleza. Só que tem uns que estão caminhando em direção a ti, né? Mas ainda estão no caminho. Eu acho que o Jota vai ter que usar uma magia e te sacrificar. Vai, PC, o que tu faz? Ataca o Alossauro. Vai, eu mando ele recuar e avançar indo pra dar o bote no mapa. Tá pronto. Então ele leva 8 ataques de oportunidade. Tá fudido aí. Quanto é o CA do Alossauro? O CA dele é 13. Morreu, viu? Não, sério. Tá com tudo dobrado. Acertou um dobrado, né? E 17. 3 acerta até agora, né? Esse acertou, hein? Esse zumbi se desfez. Acertou. Mais 4, né? 4 acertos. Errou. Mais 5 acertos. É D8 eles, né? D8 mais 3. Deixa eu perceber. Acho que vai chegar aí no 5. Dá pra chegar aí, PC. São 5, né? 5 dados que eu vou jogar, né? 6, 12, 7, mais 3, 10, 25, né? PC tá aguardando ficar nervoso. PC tá 4, mais 3, 7, né? É. Tá aquecendo aqui, louco. 7, mais 25. Foi frescar aí, PC. Que o bicho morria, mano. Mais 2, mais 3. Mais 5, 37. 37. É só um ataque suicida, PC. Levou 37 de dano. Certo. Ataca lá o mago agora com o bot, dando um dano de garra. Deu 24 de dano. 24 persegue, né, PC? Deu 5 de dano, que mago. Pariu. Pronto. Força. E ele parou o que ele tava fazendo e soltou com um desfazer magia. Meu nome é. Dissipar magia é reação não, dissipar magia. Ele levou o dano? Levou. Então ele caiu, ele não vai cair a magia não. Porque quando tu leva o dano de bote, ele cai se tu passar um teste de destreza 10. Então força 10. Força 10 não, força 13. PC cheio das regras, não quis não daí. Parou totalmente o ritual. Pum! E tota na metade, hein? Tá, então vamos fazer o seguinte: quando ele te derrubou com o bote, com ação bônus dele, ele te dá um ataque de mordida. Com vantagem que tu tá derrubado. Tá roubado isso aí, viu, PC? Eu avisei que não jogou jogar pra fuder mesmo. Fala aí, eu vou pegar pra PC, mano. 2d10 mais 4. Só tem muito azar! Puta merda! 6. PC previu tudo, menos o azar. Né? Estou preparando, tirando só um dado direto. Sim, o zumbi tá onde mesmo? É o pescoço, mas tô tudo não, eu tô tudo perto do mar, tô perto do mar. Aí, só esperando a verde. Eu tô perto do mar, como é que é o negócio aí? Como é que tá o sinal? Tá perto de 8 zumbi, mano. Sim, eu tô perto de 8 zumbi. Não dá pra te ver, mas que os zumbi estão te cobrindo. Não, pelo que o Samuel falou, o necromante, tu, os zumbis e os esqueletos estão tudo um em cima do outro, tá tudo perto. É, onda trovejante. 4,5 metros no meio de mim, faz teste de constituição CD15 e leva 2D8 de dano. No caso, vou sacrificar a magia de segundo pra ficar 3D8 de dano. Tem que fazer uma CPI da ficha do PC. Tá muito apelão esse bicho aí. Esse bicho aí tá... O teste é de quê, PC? Constituição. 10. 10. Não passou. Aqui é os esqueletos, os bichos. E o necromante passou. O necromante tá caído, então joga com desvantagem. Joga de novo. 19, mano. 19. Sim, só que ele tá caído, como é que é? Desvantagem. Desvantagem, joga duas vezes e pega o pior dado. Porque tu tá derrubado, mano. Não tem como reagir, meu cara. Reage mal. Nossa, velho, esse chibata. Passou mesmo, gente? Passou mesmo, isso. Você deu, PC. Vamos lá, 3D8 aí de dano. Vamos lá, dá um dado bom aqui. 6. Com 6, 12. Todo mundo levou 12 aí. Todo mundo? É, até o necromante levou? Levou. Só que tu leva metade. Se eu sou um mestre, eu digo que é a ferida do PC infeccionou. Não, saiu daí ou fica aí? É melhor tu ficar aí, o Lobo é o necromante. O Minotauro próximo ataque. Próximo é tu. Não, quando tu termina minha ação bônus vira um lobo atrás. Hã? Mas por que tu tem ação bônus? Porque a forma selvagem é ação bônus. Da onde? Tem que ter limite. Tem um limite, duas vezes por dia. Tu joga ação bônus. O limite é duas. Olha aí, ó. O PC ganhou uma ação porque ele tava controlando o bicho dele. E eu deixei, ele usou uma ação dele pra controlar, porque é uma ação. Aí ele pegou, fez outra ação pra fazer uma magia, eu peguei e deixei. Aí ele quer usar outra ação pra fazer outra magia pra se transformar. Então tem três ações, tem seis ação bônus aí. Caralho, bicho. Não, o bicho ataca por conta própria, viu? Não exige a minha ação. Controlar o bicho é uma ação também. Não, PC, fecha o livro aí, fecha o livro aí. Vamos ver assim, vamos deixar aqui claro. O bicho tá aqui, ele vai agindo, vai. Mas tu tem que dar o comando, mano. Ele ataca assim. Esse bicho não, é um espírito, não, mano. Tem que controlar o bicho, mano. Tem que controlar, PC. É, pode ele não lê atualmente, não. Tem que dar o comando, mano. Fosse assim, que o vento tá rolando dizendo, sai correndo. Vai lá, vai lá, Jota. Só ver, cara. O que você quer fazer? Eu vou usar raio ardente no... No necromante. No necromante? Beleza. Eu tenho vontade que ele tá derrubado. 3 vezes 2, D6. 6. 6 vezes 3, 18. Vou fazer só um teste de resistência à magia. Se ele passar, ele leva metade, tá? Não, eu tenho não essa magia. Vocês estão muito roubados. Você espera tu fez tua ficha junto com vai, a dificuldade é 20 menos 1, certo? 19. Passou. Passou. Eita. Ah, a gente acertou, né? Já é, jogou. Eu joguei já. Jota, o necromante desmaiou. E os esqueletos também, hein? O esqueleto também caiu. Tá só o Minotauro. Vou atacar 3 vezes no colar. Tu tá com a espada, né? Tô. Depois de tu é. Não, o Minotauro é depois, pode ir, vai. Primeira espadada. Errou. Eita, Jota. Segunda espadada. Olha, não, PC. Ah, aí. Aí. Dá o dano, Jota. Mais um. Psh, o colar quebrou. O Minotauro cai assim. Eu saio correndo pra pegar o colar, viu? O colar se quebrou e virou pó. Para de correr. Não, não. Aí você só vê toda a energia mágica que tinha ao redor de vocês. Acabou também. Aí eu vejo que enquanto está acontecendo, eu vou andar na direção lixo pra poder ver se ele tem algum item mágico que vale a pena. Aí o Minotauro. Obrigado, amigos. Vocês me salvaram. Eu sou o Galhan. E estava aprisionado aqui há vários anos. E ele, depois que esse necromante chegou, ele piorou ainda mais a minha situação, forçando me tornar o escravo dele, sequestrando essas mulheres para fazer o ritual. Mas ele deixou a sala dele repleta de tesouros. Eita, e os planos que ele estava fazendo junto com o mestre dele para dominar todo o reinado de Fortale. Quem é o mestre dele? Eu ainda não sei. Mas lá deve ter alguma informação. A gente precisa do necromante vivo para saber do tesouro dele. E em agradecimento, eu quero seguir vocês e me tornar um integrante da equipe de vocês. Certo. Estou a serviço de vocês em agradecimento de vocês me libertarem. Aí vocês veem que abre um portal atrás do trono dele, abre um portão para fora. Aí você vê a luz, no caso da luz. Posso ser um dinossauro? Eu saio da sala todo torto. Eu mando o Alossauro pisar na cabeça da galera. Eu penso cara, assim, não. Teoricamente quem tiver os planos pode dominar o reino, né? Eu começo a coçar meu... Tu vê que o... Dinossauro? O Raptor, ele de desaparece. Ixi. Você chora, você tem que chorar. Mas o Minotauro tá lá. E tinha uma corda no bolso do necromante? Vocês vão lá ver, né? Não, eu fui lá ver. Zotauro tava conversando com o Minotauro. Duas mulheres pra mim. Bom, é o seguinte, quando você chega na sala do necromante, tem um baú lá. Não, eu fui ver primeiro os bolsos dele. Não, não tem nada nos bolsos. Beleza. Aí eu fui pegar o pessoal pra sala. E as mulheres, mas ninguém vai desacorrentar as mulheres, não. É, as mulheres estão lá acorrentadas lá. Vamos primeiro pro tesouro, né? É. Na verdade, eu quero saber, eu vou primeiro pros planos, porque pra mim o que interessa é o mistério. Eu vou atrás dos planos. O Galvan tá desamarrando elas, tá tirando elas das correntes e tudo, e vocês estão vendo lá o baú. Elas estão agradecendo, obrigado por ter nos ajudado. Braus. Aventureiros, vai pegar aqui no. Não pensei. Não pensei sério, não gosto disso não. Aí vocês encontram o baú dele e lá tem um pergaminho. Nesse pergaminho tem as especificações de rituais em todo o reinado além de Forpalho. São Paulo tem para Rio, Janeiro, entendeu? Para vários locais daquele mega reinado. Amazônia tem rituais em cada canto, de cada estado. Como é que seria o Piauí? E o Acre? Piauí. E o Acre? O Acre tem dinossauro. Acre. Acre, ninguém sabe se existe. Acre, ninguém sabe se existe. Acre é uma terra lendária. Mas tem. É, vocês só destruíram um dos rituais. Tem mais 22, né? Que é 22. Tem 22 filmes ainda. 27. Cara, quer criar uma franquia dele. Vamos perguntar, a gente vai perguntar de novo lá. A gente precisa do necromante vir pra alguma coisa? Tu pergunta pra quem? Pra qualquer um aqui. O Minotauro estiver ouvindo também, pra ele ouvir também. O Minotauro não responde, quem não sabe. Eu perguntar pra ele, a gente precisa do necromante vir pra alguma coisa? Eu também tô de ombro, sei não. Ei, pode na comer. Verdade, na verdade, só. Na verdade, que eu sei que vocês impediram o ritual dele, mas tem esses outros rituais aí que. A gente tem que desvendar esse mistério. Talvez ele seja necessário. Eu digo que não é melhor que fazer um encantamento, não, mano. Cara, não é necromante. Tem encantamento feito na pessoa. Corta as mãos dele. O necromante não tá morto ainda, viu? Ele quebrei tá as pernas dele. Tá comendo os três. Aí eu vou chegar pra ele só desmaiou. Tá? Eu vou pegar a minha parte do tesouro e a gente vai ver ele pro rei. O rei decidiu o que é que vai fazer. Beleza. Vamos te amarrar ele e leva ele. Certeza. Eu encho meus bolsos de que der pro tesouro. Então pronto, leva o necromante desmaiado. Vão olhar o baú dele, o que é que tem? O que tem no baú? Tem três itens mágicos. Pronto, vocês acham uma armadura. Vocês acham um arpão, umas botas com asas. Ixi, é meu. Todo mundo cantando em Madden do tipo lei. E como ele prometeu, é um item mágico pra cada um. Bem, você identifica a bolsa, J, e a bolsa do dinheiro exato. J identifica que é um anel de aumento de atributo. Joga mais um DDL, velho. Mais 10 aí, dá 13, o cara é todo voado. Mas só tá no limite até 20, meu tio. Quem mexeu tio, só aumenta um de constituição. E é mais ponto de vida. É, mais um de constituição. Agora quem é? Vai rodar o PC. Eita, PC. Aí. A espada matadora de goblins. Essas espadas mais um são consideradas espada mais fácil se utilizada contra goblins de qualquer tipo. Kobolds, goblins, goblinoides, hobgoblins, gnomos e outros. Elas foram criadas para o combate de goblins que constantemente ameaçava as vilas e os viajantes. Isso é a cueca que se auto limpa, né? Mas item mágico, meu merda. Esse livro aí, vamos ver a edição desse livro aí. Puxa, esse aqui é doideiro, que o João pegou. Jota identificou que é a espada Orcslayer. As Orcslayer são espadas de duas mãos consideradas armas mais duras. Vixe, então é. Danos 2d6 mais 2 com um poder fantástico, o de chacinar multidões de oponentes. Vixe. Em termos de jogo, sempre que um personagem estiver enfrentando mais de um oponente ao mesmo tempo e fizer um ataque. Mais pontos de dano do que o oponente possui em pontos de vida, a espada faz apenas dano suficiente para matá-lo e passa o restante do dano para outro inimigo, considerando um ataque em sucesso automático. É então, espada é uma assim. Infinito. Transforma essa espada na espada curta. Espada dos não. Eu mesmo que bato o bote aqui, pô, cagou o pau. Estribados até o talo, vocês recebem mais um pergaminho de portal para voltar para instalar lá, ou melhor, na taverna do Manico. volta pra lá, pintar uma neve. Chegando lá, vocês abrem a porta, só o pai no helicóptero na taverna pra falar com a vida do Manel. O necromante ficou lá, não. O rei poder julgar ele. Torturado. Aí vocês veem que o Manel tá armado até os dentes, tá com uma porrada de espada aqui. Coisa. Ah, ele diz: vixe. Vamos sair pra caçar, galera. Sequestrar o filho. Vixe. Essa aventura pra o próximo Azila Quest. Agora o próximo acordo do Manel tem que participar. Né? Experiência por interpretação, PC aí ganha quanto? PC tem que dar a penalidade que ele roubou muito. Muito bem, Joel, como é que vai ser a dinâmica do retorno do Azila Quest? Ah, começa a história logo aí. Quer jogar, né? Não, não, negado, vamos direto pra história. Ei, PC, faz só um favor pra mim. Vai ali na geladeira, tem um refrigerante que tá no congelador, bota na parte de baixo, senão vai ficar. Pedrado. Deixa eu pensar, né? Vai tirar um golpe. Está lacrado, viu? Hasta la vista, baby.